Se tomar a pílula azul, fim da história. Vai acordar em sua cama e acreditar no que você quiser. Se tomar a pílula vermelha, fica no País das Maravilhas. E eu vou mostrar até onde vai a toca do coelho. Lembre-se, eu estou oferecendo a verdade, nada mais. Ouvinte do Magicante, está começando sua dose quinzenal, depois de um inverno ululante. O inverno ululante, eu imagino, tipo, pessoas no... Como que é? No Havaí, né? Fazendo a dança do Ula, assim, nevando. Não, não é isso que o ululante significa. Ah, mas eu pensei nisso. Eu não sei o que significa, mas com certeza não é isso. Tá bom. Eu sou o André Fernandes, você está aqui no seu podcast de magia, capirotagem, ocultismo, esoterismo, esse tipo de coisa. E hoje a gente vai falar de um tema muito legal, chamado Guardião de Portal. Tum, tum, tum. Precisa de uma música itens aqui, né? Citado em um dos primeiros podcasts, há 2 anos atrás, e olha, nunca definidos. Exatamente. Ao ar. A gente definiu o Guardião de Portal ou já existia? A gente comentou. Não. A gente vai definir? Eu lembro da onde que eu tirei. Eu tirei não, né? Da onde que eu ouvi sua primeira vez. Eu posso contar já. Ah, é de outro podcast? Não. Ah, então pode contar. Inclusive é um finado. O cara morreu, né? Ah, o cara... Caralho, mano. Ih, olha lá. Você matou, teve que matar, né? Pra não. Eu acho que ele morreu. Morreu. Se não tiver morrido, a gente mata. Coitado, termina cara, de matar. O cara era da hora. Eu ia mandar um antes dele do que eu não conheço, então foda-se. Mas certamente antes dele do que você, né? Temos aqui nosso queridíssimo palhaço carequinha, Vinícius Ferreira. Uma bitoca no seu nariz. Olha aí, ó. Guardião de Portal, uma bitoca no seu nariz. E temos aquela também, nossa queridíssima Lívia Andrade. Não confunda cu de pato com gaveta. Não confunda mentor com Guardião de Portal. Não rimou, você sabe. Tá bom. Não era pra rimar, não. O único mentor é do He-Man. Exatamente. He-Man. Ele que canta. Quando for pra continuar, vocês me avisem. Pode continuar. Kelly. Já te apresentei, é isso aí. Você tá aí, no podcast. Estou aqui, oi. E temos aquela também, nossa queridíssima Juliana. Se eu fosse vocês, eu ouvia esse podcast, hein? Hashtag Guardiã de Portal. Olha aí, ó. Temos aqui também nosso queridíssimo pistoleiro, Rodrigo Grau. Eu vou complementar a Lívia aqui. Não confunda, inclusive, Guardião de Portal com Guardião de Portal. Eita, rapaz, é Inception. Seja lá o que isso quer dizer, né? Espero que ele explique depois. Hoje a gente tá cheio de... Gente, pra você que não pegou aqui a referência, Guardião de Portal é como algumas pessoas chamam. Vamos colocar assim, uma situação ou uma pessoa ou uma entidade que chega pra você na hora H e fala, pera, eu acho que não tá bom, eu acho que não é por aí, eu acho que tem que tomar cuidado, e vai te colocando barreiras no seu caminho mágico. Você não está pronto, Andrei. Olha aí, ó. Você é garoto. Você tira essa camisa. Esqueceu a bateria do computador. Olha aí. Você tem certeza que você quer seguir nesse caminho agora? Esse é foda, hein? Porque você não proíbe o cara, né? Tipo o Windows, né? Tipo, você vai pagar um arquivo nada a ver. Ele fala, mas você é tem exatamente certeza? Por isso que eu tô falando. Isso pode afetar o funcionamento do seu computador. Você tem certeza? Tipo, o Windows 32, exatamente, né? O que eu tô falando. Você tem dois guardiões de portal. Você tem o que te tolhe e tem o provocador. Segura a onda aí. Pode ter o que te segura de... Tora, né? Pode ter o que tora também. E a gente vai comentar mais sobre isso logo depois dos recadinhos e a gente já volta. Para agora. Querido ouvinte, é você, rapaz. Cara, tem tanta coisa boa pra falar pra você. Em contrapartida, toda essa merda que tá acontecendo. Vocês veem aí no episódio que a gente até faz uma brincadeirinha com relação ao corona, mas que, cara, isso foi gravado há várias semanas atrás, então a gente não tinha dimensão nenhuma das coisas que estavam acontecendo. O que é até bom, tira você um pouquinho dessa maré muito louca e tóxica e tal. Mas é de qualquer coisa, assim. Vou fazer 3 anúncios aqui hoje. O primeiro é um anúncio da Penumbra, que é super bacana, e vai ter coisa gratuita, presente pra você, então fica ligadinho. Vai ter também curso novo e Ó, oh, André, como é que eu vou sair de casa com curso novo? A gente entendeu o seu pedido, queridíssimo ouvinte. E vai ter aí falando sobre a nossa campanha de financiamento coletivo. Então, mas antes de qualquer coisa, bora lá pro recadinho. Seguinte, como vocês devem estar imaginando, não tá sendo muito fácil trabalhar pra quem tem um escritório, por exemplo. Aqui no Mundo Freak e barra Magicando, a gente consegue trabalhar de casa. Então, pouca coisa muda na nossa rotina. Tem gente que tá perguntando bastante sobre, pô, André, quando é que vocês vão lançar uma nova campanha de financiamento coletivo, porque eu lembro de você avisando nos recadinhos, e aí? É, galera, calma, de verdade. Eu pretendo, mais do que eu quero, eu quero ter dinheiro dos outros, mas calma, a questão não é essa. A questão não é sobre isso. A questão é que a gente precisa estudar e oferecer pra você o que tem de melhor. Então, por exemplo, a gente já sabe que a gente quer oferecer desconto nos cursos, desconto em futuros produtos, desconto em coisas legais. A gente sabe que a gente vai ter alguns eventos exclusivos pra apoiadores. Isso já tá sendo estudado, mas o Corona acabou dando uma enroscada nisso, então a gente tá repensando aí algumas coisas que façam valer a pena a partir de tudo isso que tá acontecendo. Então, galera, fiquem de olho que até a próximo episódio eu prometo pra vocês que a campanha estará no ar, tá bom? Então, fiquem absolutamente tranquilos. E vamos falar de cursinho, gente, porque é isso mesmo. Você pediu e eu não ia nem atender, mas não tem nem como não atender, né? Cursos em EAD. E lembrando a todos, EAD aqui que a gente tá falando não é você comprar e ter acesso a um vídeo. Não é sobre isso. A gente vai ter aula ao vivo, só que através de uma conferência, de uma videoconferência. Então você vai estar interagindo com a gente, escutando, o professor vai estar com você e você vai poder tirar dúvida ali na hora, no ar, e esse tipo de coisa. E naquela dinâmica ali de uma conferência, né? Pra gente, como a gente tá testando aqui algumas coisas, vai ser um curso super, um dia, 6 horinhas, pra gente, você sentar na bunda da cadeira, deu metade do curso, almoçar e voltar pra terminar o curso, coisa bem, ó, chuchuzinha no mel. Vai ser o curso com o menor valor que a gente tem, é claro. É, o que também pode ser uma oportunidade para vocês ouvintes que esteja com alguma questão econômica problemática, né? E lembrando que o Simpla, ele consegue parcelar em várias vezes. E eu vou falar disso também daqui a pouco. Mas que curso é esse? Queridíssimo Marcos Keller, com toda a equipe ali vendo junto com vocês a aula, mas ele vai estar ministrando o curso, um curso de criação e contato com sigilos e servidores. É isso mesmo que você escutou. A gente nota que algumas pessoas têm uma dificuldade meio básica com relação a questões de magia do caos, por exemplo. E, ah, André, às vezes a gente fala, pô, faz um servidor, faz um sigilo, energiza o sigilo e tal, que é algo que é um dos elementos mais primordiais e mais básicos da magia prática contemporânea, né? Obviamente existem milhares de outras, até mais práticas, inclusive, mas isso é meio que uma parte muito legal e muito básica, né? E que algumas pessoas têm uma certa dificuldade com relação a isso. Seus problemas acabaram. Além de você saber de onde que vem essa história toda, você vai entender o que é sigilo, de onde que isso vem, o que é servidor. Caso você não tenha entendido nada nos outros episódios, você vai aprender técnicas de criação, técnicas de energização, técnicas de você criar, além dos sigilos, você criar os servidores. E dúvidas básicas, tipo, ah, Andrei, é melhor criar um sigilo servidor ou é melhor usar um que já tem na internet? Tem um mais forte que o outro? O que é melhor? E todas essas dúvidas vão ser sanadas em um curso exclusivo de 6 horas em EAD em maio. Então aproveite e entre agora no site, no magicando.com.br, lembrando que Magicando é com CK. No post desse episódio você tem aí o link para entrar e conseguir adquirir a sua inscrição online. Então vai lá. Para todo mundo que está se perguntando, todo mundo da Penumbra Livros está se cuidando muito bem. Está todo mundo de home office, com uma única exceção. Para montar e enviar os pacotes, o Vinícius avisou que eles estão com uma equipe mais reduzida e fazendo de tudo normalmente, né? Entrega pro carteiro, né? Editando os livros e tudo mais. Toda a forma mais segura possível e sem interromper as entregas. Então fiquem absolutamente tranquilos, podem fazer seus pedidos na loja online da Penumbra normalmente. A única coisa que a galera da Penumbra pede pra avisar é que os correios também estão operando com uma capacidade reduzida. Então os prazos eles acabam ficando um pouquinho mais longos. Então não se preocupa que chega ainda até você. E lembrando a todos que tá rolando ainda, tudo normalmente, a campanha Cripta da Penumbra do Catarse, onde você vai poder ver de volta vários livros que estavam esgotadíssimas. As metas, elas já estão batidas, o prazo não vai ser estendido, então, galera, corre, que é a reimpressão de 6 títulos esgotados daqueles que você queria. Tem pacote, mano, se você colocar... Mano, os valores, eles estão absurdamente baratos. Então, aproveita e tudo com frete grátis. E aproveitando e falar sobre coisas baratas, vou falar de coisas baratas, porque de graça é mais barata ainda. De graça é de graça, né? Bem, eu sou uma pessoa muito legal... Não, brincadeira, pai. Não vou tirar sarro e fazer brincadeiras agora. A gente sabe que tem muitas pessoas que estão precisando desopilar um pouquinho, estão precisando ficar em auto-isolamento. Inclusive, é necessário se você não está... obviamente, a gente entende que tem pessoas que não podem, que o trabalho não liberou ainda, esse tipo de coisa. Mas, em breve, isso vai ser uma realidade para todo mundo. Eu liberei os meus 2 livros gratuitamente pela Amazon, pelo Kindle. Então, obviamente, eles não são físicos, você não vai receber nada em casa, mas caso você tenha um e-reader do Kindle, você pode entrar agora na Amazon. Entra pelos links que a gente vai deixar aqui, tá bom? Que aqui o Calcifero tá com problema pra ser achado e tal, o martelo até dá pra achar fácil, mas o Calcifero, por esse link, você vai conseguir achar com facilidade. Os dois estão gratuitos para você. É um presente que tanto eu como autor e como a Penumbra, a gente conversou, a gente decidiu dar pra vocês, porque é uma fantasia, algo divertido de ler, algo que vai fazer passar o tempo, vai fazer você pensar em outras coisas, esse tipo de coisa. E eu peço também que você divulgue também, avise pros seus amigos, fala, pô, os livros do Andrei tá de graça, ou então, às vezes não conhece o podcast, pô, eu conheço um autor bacana aqui que tá de graça, você pode ler aí caso você esteja faltando alguma coisa. E lembrando que, se você não tiver um e-reader do Kindle, não tem nenhum problema. Se você tiver qualquer tipo de tablet, ou se você tiver até um celular simples, você pode baixar o aplicativo do Kindle e ele vai estar ali pra você ler. Hoje em dia, mano, leio várias coisas pelo celular e, ó, chuchu no mel. Então, vai aí uma dica, conselho, recomendação. Ler nesse período de quarentena é ótimo, mas se for comprar livros da Penumbra ou outro qualquer, dê preferência e compre direto das editoras e não das grandes livrarias. Assim, você ajuda todo mundo a se manter de pé até essa crise maluca passar. Então, beijo no popô, bora pra esse episódio que ficou divertidíssimo e desculpa se alguém se ofender, tá bom? Olá pessoal, tudo bem com vocês? Gostaria de lembrá-los que vocês podem seguir a gente nas nossas redes sociais no @magicando no Instagram, no @magicando no Twitter. Porque ninguém nunca teve a ideia de que era um nome tão merda quanto esse. Então tava tudo liberado. Exatamente, né? Então você consegue achar. Lembrando que Magicando é com CK, tá bom, gente? E é isso. E também temos aí também nossos apoiadores, que na maioria dos episódios eles conseguem acompanhar a transmissão da gravação acontecendo ao vivo, que não é o caso desse episódio, que por causa de uma cagada minha de equipamentos técnicos, a gente acabou não podendo transmitir esse programa. Mas na maioria dos programas é possível, então fiquem aí, além de outras coisinhas más. E podemos começar então. Gente, Guardião de Portal é uma coisa muito legal. Vocês estão rindo? Né? Ou alguém que gosta de pegador? Então tá, gente. Guardião de Portal. Eu falei lá no início do programa que você tem diversas definições, mas é um pouco desse conceito de que barreiras que são colocadas no meio da sua trajetória, de certa forma, né? É claro que fora do seu caminho... Eu já vou começar aqui. Eu não gosto dessas porra de, ah, meu Deus, caminho mágico. Vamos parar com essa porra aí, que eu não sou mago. Eu sou um cético das ciências. Até me engasguei que eu tava com catuaba aqui. Até o satanista não tem essas paradas. Mas tem pessoas. Fica ligado comigo, que eu tô louco. Mas tem esse papo, né? Tem o papo da pessoa que fala, ô, veja bem. E aí eu tive a ideia de montar esse episódio, que o pessoal falou, ah, Andrei, não dá um episódio. Eu falo que dá porque dá, tipo, toda uma treta aí, porque eu pretendo, nesse episódio, ser um advogado do diabo. E vocês vão tentar me convencer do porquê. O Guardião de Portal é ruim. Você acha que o Guardião de Portal é bom? Eu acho que é bom. Ok, tá bom. Essa é novidade pra mim. Você pode achar errado, não tem problema. Tipo, eu poderia concordar com você, mas seríamos duas pessoas erradas. Talvez você esteja pensando em um dos Guardiões de Portais que o Grolla disse. Vamos ver se é isso. O Grolla também tá fechado com o Guardião aí, que ele acha que é da hora também. Eu quase espanquei ele no caminho. Olha, você acha que o Guardião é que trabalho beleza? Pra espancar o Grolla. Provador, o que te prova. Aí, ó, ele tá dividindo. Pra caralho, velho. Então, eu tenho um... Deixa eu falar da onde que eu ouvi isso a primeira vez. Tem contexto. Tem texto, contexto, subtexto. E pretexto. Alguém conhece mais uma palavra com isso? Sexto. Tem também. Bissexto. Foi no ano bissexto que tem tudo isso aí. Tem tudo isso aí. Que foi um cara que, falecido, não está entre nós. Uhum. Ocultista das antigas. Já mencionado aqui, inclusive. Já mencionado. Sérgio Paca. Ele e sua esposa bruxa, que eu não lembro o nome agora. Que eles tinham... É um casal muito legal. E o Paca, ele é das maçonarias, era da eu acho. Ele era de uma ordem telêmica. Uma ordem telêmica que ele manteve. As outras ele botou pra correr. E ele é um senhorzão. Então ele tá naquela velha guarda da magia. Beirando a ala geriátrica. Que fica subindo a corredora à direita, né? Tá lá o senhorzinho. Só pra contextualizar, o Paca era um cara que você encontrava com ele num rolê, ele falava 5 minutos com você alguma parada e você ficava 3 meses pensando naquilo depois pra digerir, entender e falar, caralho, mano, ele... pior que ele tá certo no que ele tá falando, cara. Ele tinha um método de conversa que é chamado método socrático. Que é do caralho, assim, que é legal pra porra. Meu socático, né? A pessoa fica impaciente e quer me socar. Então, ele é um cara que você chegava assim pra conversar. E ele, isso é muito perigoso. Pra alguém que vai lidar com as feitiçarias da gente, partindo do pressuposto que magia existe, acho que é forçar a barra às vezes, mas a gente faz isso. Partindo do pressuposto que magia existe e que você vai trocar uma ideia com jovens magos nesse rolê, na hora que você antagoniza eles, você tá pedindo pra tomar paulada, né, da galera. Porque a galera vai meter descrença, vai meter raiva, vai direcionar várias coisas pra você. Então tinha palestra que ele dava, assim, que ele saia suando, cansado e tal. Você via que o cara tava, né... Foi trabalhoso pra ele aquele rolê, assim. Foi uma coisa que ele tava... Né? Ele tava difícil. Porque ele antagonizava uma plateia de, tipo assim, 35 pessoas, saca? Que é uma coisa corajosa de se fazer quando você vai dar uma palestra, uma aula ou qualquer coisa assim. E ele tinha um método socrático que é o de a iluminação, o entendimento vai vir pra você. Eu vou te perturbar, vou te incomodar. Vou mexer nessa água suja que tá dentro de você. E quando essa água começar a sentar... Quando a poeira começar a sentar, você vai ter água cristalina de novo. É um rolê trabalhoso. E aí, numa palestra dele, na afinada Aya Sofia, que eu acho que nem existe mais também essa porra. Acabou. Não, quando eu tava bem começando esse rolê ainda, inclusive eu acho que tem um vídeo disso. Uma ex-namorada minha, beijo, Tina, abraço aí. Siga bem seu caminho, é nóis, desculpa qualquer coisa. Foi que te roubou a HKT? Cara, eu acho, não sei. Será que foi ela? Pode ter sido. Tiveram algumas. E algumas me roubaram. Brincadeira. E aí teve esse rolê todo. E o Paca, ele falou o seguinte: que no caminho mágico, tradicional, ocidental, maçonaria, o caralho A4, que usa como mapa a árvore da vida, você tem uma galera com um momento muito difícil, que são os momentos de abismo, né? Que você tem que fazer um grande salto de fé e ver se você tá armado o suficiente. Pra quem não conhece, no caminho mágico você vai fazer vários rolês. Aí um rolê você vai fazer uma jornada pra conquistar a garra da mente, o intelecto. Aí no outro rolê você vai conquistar a matéria. Aí no outro rolê você vai conquistar a emoção. O Vinícius já tá até coçando o olho aqui. No outro rolê você vai conquistar a fé, sei lá, essas porra. E aí ia chegar uma hora diante da caverna do abismo que você vai passar e sempre tem aqueles que temem. Porque ele fala assim, eu não quero me despir disso tudo porque eu estou com muita coisa. Eu não quero voltar a me despir. E aí, ao invés de entrar pela caverna, ele se assenta na porta da caverna, deste portal, e ele fica ali falando pros outros assim, você quer mesmo passar? Você já conquistou tanta coisa até aqui, você vai lá, vai dar merda. Fica por aqui, porque ele não teve coragem de passar. Então, é o salto sobre da arte, né? É o salto. Ele tava contestando da arte, mas a gente pode usar micros da arte ao longo da vida, né? Qualquer coisa... É, porque se ele tá pensando num contexto telêmico, barra cabalístico, barra AA, por exemplo... Esse salto de Da'at, pouquíssimas pessoas empreendem isso, né? Inclusive, né? Inclusive é saudável não ir, assim. O cara não tá muito errado nesse ponto. Mas ele fala dos micro Da'ats ao longo da vida tal, e tal. Mas eu acho que no contexto em que ele falou isso, eu posso estar errado. Isso foi, sei lá, 5, 6 anos atrás, 7 anos atrás, 10 anos atrás. Já teve muita cachaça no caminho, né? Porra, já teve muito arrependimento e muita glória nesse caminho. E eu acho que ele falou nesse contexto. Que era o contexto, por exemplo, da Noite Negra da Alma, né? Uma pessoa que chegou diante de se provar e não conseguiu. A ideia do Guardião de Portal é alguém que falhou mesmo e não quer que outros tenham sucesso também, porque ele falhou. É isso. Você corrobora com a opinião dele? que o guardião de portal é um cara que não teve sucesso e não quer... Eu acho que... Eu entendo esse guardião de portal dele. Eu entendo esse dele, saca? Eu acho que a existência desse cara é muito provável, assim, muito possível. Mas desse... a sua opinião é essa também? Ou não é, diferente? Não é. Fala é. A sua opinião. Eu acho que esse é um guardião de portal não iniciado. De acordo com ele, é iniciado. Ele é iniciado. Não, porque ele não cruzou. Pra ele ser iniciado, ele precisaria atravessar as portas do templo. Se ele é o cara que como fracassou na travessia, como ele não fracassou iniciado. Na travessia, ele não adentrou ao templo. Então ele não passou pela iniciação. O raciocínio não é depois que você salta ele já começou da arte, você já vira o... Não, mas mestre? Ele não saltou da arte. Não, ele ficou então, do lado de ele fora. Não. Mas ele já é iniciado, ele não. Só não se não. Tornou um. A iniciação real é feita isso? Quando você adentra o templo. Ok. Entendeu? É, então, não sei se é por aí se eu concordaria assim. Porque eu consigo ver esse cara em vários locais, assim. Eu acho que esse cara existe, saca? Esse cara existe. Ele é um guardião de portal. É um cara que, tipo assim, eu não consigo fazer isso, eu te aconselho a não fazer, porque eu não consigo fazer isso. Sim. A régua dele é ele. Então, mas... Não é só na magia, né? Em tudo. Não, é em tudo. Sim, em tudo. O que caracterizaria um guardião de portal? A gente... Isso é interessante porque a gente vai ter diversos guardiões de portal, diversos tipos de guardiões de portais, né? Mas isso que você tá falando, Keller, isso pra mim não caracteriza o que eu considero... pelo menos pode ser no... Desculpa, então. Deixa eu voltar, então. Não. Faz isso. Tira. Por exemplo, como eu não sou... magão da porra, eu não sou iniciado, nem estou em busca de, eu sou apenas um rapaz latino-americano gravando podcast, eu não tive acesso a esse chorozão aí, ou essa pessoa próxima do chorozão, não. Então, os meus guardiões de portal, eles são outros, né? Então, assim, quando a gente fala sobre... É os mestres do Bloodborne. O guardião de portal do Andrei chama Andrei. Ele mesmo, fica sentado impedindo ele mesmo de passar. Aquele cara que soca a própria cara com a bota, tá ligado? Tem uma bota na mão, assim. Aquele cara que fica falando, eu não sou mago, eu não sou iniciado. Eu não estou em... Não, estou em busca de nada. Eu sou só um rapaz latino-americano. Eu só tiro o tarô do nada e falo, vou jogar aqui uma perguntinha. Viu, professores? Porque tá assim, né? E converso com entidades. Andrei hoje perdeu no Magic e fala, vou sacar cartas especiais agora. E pegou um baralho. O type. Acabaram com a jocosidade aí, que eu tô sério. Esse é o primeiro podcast que eu tô sério. De 50 e tantos magicando, tô sério aqui. Tô sério. Mas se a gente fala, por exemplo, você tem outros tipos, né? Mas antes de a gente chegar nisso, né? A gente já comentou um pouquinho sobre opinião de vocês. O que vocês acham sobre o guardião? Liv Andrade, o que você acha sobre um guardião de portal? Cara, eu não acho que tenha um grande guardião de portal, do mesmo jeito que eu não acho que existe... ou um portal. Tem milhões de pessoas que duvidam de você e não querem que você ultrapasse elas no sentido de você ter coragem de fazer o que elas não fizeram. Isso eu penso até em trabalho mesmo, tá? Tipo assim, eu não tive coragem de largar esse trabalho e fazer uma coisa que eu queria. Aí vem aquela pessoa, você tem certeza mesmo? Não é melhor você fazer tentar o Banco do Brasil fazer o concurso público. Banco do Brasil. O jovem que vai fazer faculdade, o pai fica falando, você tem certeza que você não quer fazer direito? Não é melhor trabalhar só? Porque esse negócio não dá dinheiro, meu filho. Não é melhor você largar podcast? Você tem 45 anos e mora no porão de casa. Não é melhor você procurar um emprego? Às vezes esse guardião de portal está certo. Olha aí. Quem sou eu pra julgar? Ninguém tá dizendo que o guardião de portal... Eu acho que ninguém está dizendo que o guardião de portal está errado. Sim, muita gente aqui tá falando. Eu acho que o guardião de portal, ele te impede de tentar. Caralho, te dá isso dúvida. Isso não é errado? Não, calma aí. Eu falei, eu vou ser o advogado do diabo aqui. A Lívia me olhou com uma cara como se eu fosse um monstro. E falou, você é a favor? E de repente... Não, veja bem. Que ou você morre, Não. Eu só tô adicionando fatos. O cara te impede de tentar. Certo? Ele vai lá e coloca aquele bichinho corrosivo da dúvida dentro de você. Entendeu? Vai de você conseguir ultrapassar o bichinho corrosivo. Ele é o oposto do isqueirinho de portal. Isqueirinho de portal, você tá lá, puta, cara, isso aqui vai dar merda. Vai lá, cara, vai lá, cara. Faz. Cara, isqueirinho de portal é bom, hein? Gostei. Não é muito diferente dos guardiões de portal que você tem dentro de você. Aquela imagem total do diabinho e do anjinho no lado é tanto guardião de portal quanto isqueirinho de portal falando com você. Isso, eu não acho que é bom ou ruim você se deparar com um. O que eu acho que é bom, o que não é bom é você se tornar um. Então você quer ou você ser paralisado por causa deles. É. Tipo, não fica parado. Vai pra direita, vai pra esquerda, mas faz alguma coisa. Nem direita, é que nem minha esquerda. Irmã, eu dirigindo e minha irmã falando, não, pra direita, pra esquerda, em qualquer lugar, menos o meio, a gente vai bater no poste. Eu, sei, eu acho que isso é uma postura, você se tornar, vou centrar nesse ponto da Lívia, se tornaram, eu acho que isso é um ponto meio inevitável da trajetória pessoal. O que é um ponto? Virar se um tornar um portal? Porque eu acho que assim, tô saindo da linha mística, estamos falando abertamente assim, todos os, entre aspas, iniciações, trabalhos, faculdade e tal. Eu acho que aquela questão da autoavaliação que a gente sempre fala quando você se olha. Pô, você se coloca na situação. Ah, que momento que você é o louco, que momento que você foi o cachorro do louco? Entendeu? Em dado momento da vida, você chegou pra um amigo seu e falou, cara, eu acho melhor você não fazer isso, não. Aí, aqui, às vezes, a gente não lembra que isso aconteceu. Mas, eu lembro claramente quando eu fiz isso com o brother. Sim, mas você. Entendeu? Uma coisa é você ir lá e tipo, querer. Pô, tô querendo ajudar um amigo. Brother, eu acho que por aí vai dar merda. Aí outra. Tipo, você deu a sua opinião e quem tem filho barbado é camarão. E deixa o cara passar. Sim, entendeu? Sim. Tipo assim, ok, você vai aprender com os seus erros. Mas a outra coisa é você ficar. Não, tipo, cara, não vai não, não vai não. Não, não vai lá. Tipo assim, tipo. Ah, pilha. Não, é, assim, que mesmo o guardião de portal nesse tipo conceito, assim, ele não te impede. Ele não vai te impedir. Ele não tem poder de te impedir. Não, mas ele pode te dar um medo paralisante. Então, mas é o que a Lívia fez, por exemplo. Uma coisa é um medo paralisante, outra coisa é um conselho, brother. Eu acho que isso é furada. Guardião e outra coisa é falar, olha, isso é furada, se você for, você vai se fuder. Eu conheço 5 pessoas que já foram e se fuderam. Eu não conheço ninguém que tenha voltado. É guardião de portal. Isso é muito parecido falando que com são dois tipos diferentes. Um é falar, eu acho uma má ideia. O outro é falar, eu acho uma má ideia por causa disso, daquilo. Você vai se fuder, isso vai ser irreversível, você vai tomar no cu. Dois guardiões de portal. Sua vida vai acabar. E provavelmente... Um mais efetivo que o outro. E um, provavelmente, esse segundo cara, esse cara que tá dando motivos e tal, não sei o quê... Não foi pedindo opinião dele. Tá. Vocês acham que tem uma divisão, então, assim. O cara que só dá um conselho, velho, isso vai dar merda, ele não é um guardião de portal. Ele só tá dando um conselho. O cara tá dando um conselho. Se um amigo chega pra ti, Grolo, o que tu acha desse negócio? Você fala o que você acha. Ele pediu, é tua opinião, ele pediu. Posso dar um exemplo anedótico aqui nessa mesa, do qual eu fui o guardião de portal de uma pessoa? Fala aí. Eu falei, a pessoa falou, Andrei, você acha uma boa ideia investir em Bitcoin? eu fui, mas não era esse exemplo não que eu dar, mas eu fui aí e ninguém vai me convencer que eu estava errado ali nessa situação que eu falei que não. Mas vou dar um exemplo anedótico com relação à magia. Um ouvinte, e aí provavelmente o ouvinte deve escutar, vou mandar um beijo para você e você vai saber por que, que eu fui a pessoa, não sei se eu fui uma pessoa horrível, mas vamos lá. A pessoa chegou para mim, é uma pessoa jovem, acabou de sair... Se tem menos de 18 anos, eu nem converso. Não, já completou, mas completou há muito pouco tempo. Ok. Completou há muito pouco tempo. Chegou e falou, pô, vou entrar de férias com os amigos, vou pra uma casa de praia. E vou tentar invocar um Goécio. Aí chegou no meu inbox e chegou. Andrei, o que você acha de eu ir pros meus amigos que não são iniciados, não são nada e tal? Eu gosto, li um Libernu, fiz um curso e tal. O que você acha de a gente ir lá e invocar um Goécio? Aí eu olhei para aquilo. Boa sorte, tomei uma água. Filma. Né? Acendi um cigarro, não fumo. E eu falei, eu não sei o que tá acontecendo. O que você tá aqui fazendo aqui no inbox da Ju ou do Kelly, ou sei lá de quem. E aí, olhei pro meu pau pra ter uma decepção maior. Aí eu fui um guardião. Eu fui. Meu Deus, que violência! Agora eu fiquei até desconcertado, mano. Tá bom, desculpa. Veio e teve que sair. Porque quando é verdade, machuca a gente. Olha o Vinícius quebrando aqui. Isso é bom demais. Quando você quiser fazer merda, olha pro seu pau, pra você ter uma decepção maior. É. Eu não podia falar que é menina, tadinha. Não, mas funciona o pau metafísico. Vamos lá. E aí, eu falei assim, olha, por que você teve essa ideia? O que que você tá pensando? Da onde saiu isso? Não, né? Eu só perguntei. Eu só perguntei pra eu tentar entender o que a pessoa tava querendo de verdade. Mas pelo que eu entendi, era uma questão de zoeira, vou zoar com os amigos porque eu posso, eu tenho esse conhecimento. Conhecimento assim. Um pouco elemental, pô. Vou pagar de fodona magicona. E aí eu não queria ser, naquele momento, o guardião de um portal de chegar e falar: ah, não faz, porque primeiro, eu não sou pai da pessoa, não sou ninguém da pessoa. Eu mandei o velho, a mais velha do mundo. Eu mandei. Eu mandei, faz o que tu queres. E aí foi só isso. Eu não sei se a pessoa invocou, eu acho que não. E é isso. Tirei da reta o meu. Porque se eu falo sim, se eu falo não, errado sou eu. Sim. Está certíssimo. Mas a pessoa veio pedir a tua opinião. Você não sentou na frente de uma situação e começou a dar a sua opinião para quem quisesse ouvir. Andrei, eu acho que isso não caracteriza ser guardião de portal, não. Porque é o seguinte, a pessoa, número um, veio pedir a sua opinião. E número dois, você lançou... A braba. Agora não pode falar lançar, né? Você lançou uma pergunta pra ela que é muito válida. E eu acho que isso não é ser guardião de portal. Quando você pergunta pra pessoa, tá, mas qual é o seu objetivo com isso? Faz a pessoa parar e do tipo, eu quero só impressionar menininho, ou eu quero realmente fazer uma coisa concreta sobre isso? E eu acho que aí a pessoa já dentro dela... já faz uma divisão. Se ela tiver algum juízo, se não, mas puta, cara, mas acho que se um cara virar pra mim e falar assim, que vou, ah, eu vou não pôr na praia, invocar um goécio só pela zoeira, eu falo, irmão, não, vai. Então, vai, mas a hora não me chama depois que eu não vou te levar em terreiro nenhum. Mas faz, cara. É pela zoeira que você vai fazer. Então, a Ju e o Vinícius... todo mundo chega pro Grola, né, perguntando as indicações de terreiro. Ah, mas eu preciso não ter... Porque mexi com o seu... Mas... Não vejo isso como guardião de portal, primeiro porque a pessoa veio pedir a sua opinião. Acho que o guardião de portal é aquele, justamente, é o cara que está... Vamos olhar. É exatamente, tem um portãozão lá e o cidadão está de tal qual um leão de chácara lá na frente. E quando você chega perto, ele já bota aquela mãozinha no seu peito e diz, não. Vou confessar, muito rápido, depois posso... desenvolver isso, que eu já fui guardiã de portal por muito tempo, e hoje eu peguei a máxima emprestada, não sei se foi de, não sei de quem foi, mas foi de alguém dessa mesa, que disse, filma e depois me manda. Isso deve ser coisa do Vinícius. Mudei mesmo, assim, vai lá. Você percebe o que você tá falando? Você ouviu que a sua ideia, você ouviu, né? Você mesmo ouviu a sua ideia. Então, você quer fazer? Se você veio perguntar pra mim já tá com a ideia feita, é porque você quer fazer, colega. Eu não vou mudar nada por você. Então, faz o seguinte. Filme e me manda. Vou fazer uma pergunta, Juliana, pra você. Outra mulher desta mesa. Então, o guardião de portal precisa, basicamente, ser um mestre do mansplaining. Sim. Porque ninguém... Se você pedir a sua opinião, você tá dando a sua opinião. Tem que terminar... Oh, eu tenho um amigo nosso, que ele sempre fala assim, ah, Jean, se a gente fizer isso, tal, não sei o que tu acha? Ah, isso pode dar certo, isso pode dar errado, isso não sei o que, eu faria assim, mas eu posso estar errado. Não, isso não. Deixa o homem te explicar o que é mansplaining. É assim. Não, isso não é mansplaining. O que a Lívia quis dizer? Eu super concordo e adiciono uma coisa. Não só isso, mas é como... A maioria das vezes é um mestre autoproclamado e a gente não. A maioria das vezes a gente não sabe quem foi que tornou essa pessoa mestre. Eu fiz um, antes de para reflexão para esse podcast, eu fiz uma retrospectiva rápida na minha cabeça de quem já foi meu guardião de portal. E aí eu fui, tipo, na magia. E eu. Não sei de onde você veio. Não sei de que escola você tava. Não sei. Esse mestre que você falou, nunca achei. De que buraco você saiu? Então, acho que também tem um tiquinho disso também. Tipo, você faz uma evocação do cara. Tipo assim, pô, vou passar por esse portal. Aí aparece o cara, pá! Você tem certeza? Se eu fosse você, eu não fazia isso. É o cara da ponte do Monty Python. Isso. What? Não, mas eu... Mas eu discordo. Que é o seguinte, vai que invocar um goécio na praia com os amigos, era a verdadeira vontade da pessoa. E a pessoa e aprendeu a lição aí. E eu fui o... E esse karma ela não cumpriu porque eu impedi. Deixa eu falar uma parada aqui. Eu tô no momento da minha vida de isqueirinho de portal, Porque eu tô pensando da seguinte forma. Se a pessoa tem algum conhecimento, ela não vai fazer merda. Grossa. Se a pessoa não tem conhecimento, a merda que ela pode fazer é inócua. Caga grossa, isso aí. Não, a pessoa que não manja nada, cara. Que merda irreparável ela vai fazer com ela mesma? Já escutei histórias. Pô, então depois você me conta. Já escutei histórias de pessoas que fizeram invocações goécias na adolescência. Pô, teve história no, que você contou no Mundo Freak, o de o cara foi fazer invocação de goécia. Sério. Não. Tipo assim, e falou que, tipo assim, 20 anos da vida do cara ficou parada. A culpa é disso? Sério? Não sei, ué. Não, foi o que o cara falou, ué. Quem sou eu pra balizar ali? É verdade. Eu sou uma pessoa que caga regra pra cacete. Baseado no, em alguns conceitos que eu vi de terreiro, aí eu vou falar, tipo assim, de pai de santo dando comida de rabo em médium em início de trabalho, que recém tá incorporando, que a entidade do cara desce, faz um monte de abertura de portal e depois sobe e não fecha. E eu já vi, tipo, o pai de santo chegando e arrebentando, o cara comendo o rabo do cara e falando, meu, se vira e fecha essa porra. Tá tudo bem, entendeu? Aí eu vou concordar com o André que algumas receitas de bolo, você segue, aí aquela história do banimento no final, isso é opcional, e aí tem a piroca do Goiás na cabeça. Aí você vai lá fazer a receita de bolo e a receita não fala que você tem que limpar a cozinha depois, tá? Beleza. Uhum. Isso aí não vai entrar nesse mérito. O lance é o seguinte, que merda que a pessoa pode fazer que cause um prejuízo irreparável pra pessoa? Eu consigo pensar nisso. Cara. Eu também. Não, mas assim, se a pessoa tiver um mínimo de bom senso, essa pessoa não vai fazer uma merda desse tipo. E se ela não tiver, eu quero mais é que ela se foda, entendeu? Chegamos no ponto. Aí sim, agora eu vi... Então qualquer pessoa que seja minimamente razoável, estando dentro do seu grau de competência, ela não vai fazer uma parada que vai foder com a vida dela. Então eu tô sempre falando, brother, vai. Não, aquela coisa... Vai. Vai falar. Vinícius, você tá achando que as pessoas têm bom senso. Bom senso tá em falta. Não, eu não me importo com quem não tem. Chegamos no cerne da questão. Próximo. Vamos lá. Ele mandou essa e ainda mandou uma cara de... Que pena que não tá no vídeo. É. Foda-se. E a Ju reagiu, Muppet pegando fogo, né? Vamos lá. Existem mais guardiões. Porque, por exemplo, guardião de portal sempre pode ser uma pessoa, porque às vezes a gente tá colocando não. aqui... Não. E parece que é uma pessoa falando, Andrei, não faça merda. Guardião de portal pode ser uma egrégora inteira. Ah, Ju, me conte mais sobre isso. Às vezes pode ser o subconsciente de uma pessoa que fala, não, eu não sou mago. Né? Inclusive, eu acho que o subconsciente é um dos mais poderosos. Concordo. Eu tô pra te falar que tem ordem. Agora eu acho que não deve ter caído isso por terra, assim, porque meio que mudou o zeitgeist da época, né? Mas teve um tempo que tinha a ordem que criava egrégoras de guardião de portal, que era pra dar uma limpada nas fileiras, você entendeu? Você fala assim, ó... Dá o nome aí, pô. Não precisa dar nome. Qualquer uma aí. Maçonaria deve ter isso aí. Deve ter uma qualquer galera com isso aí. Qualquer uma tem isso. E às vezes não é nem criado artificialmente. É uma coisa que surge. Você bota lá que é tipo assim, pra limpar a fileira mesmo. É uma bobagem que vai impedir, que vai te dar dúvida e tal, que é pra você não seguir. Mas aí eu acho que é outro guardião de portal, não é isso? Caralho, que você tá agora fodeu, ontem um bestiário, só dessa porra. Deixa eu contextualizar, vamos lá. É que nem a Lívia falou, eu brinquei aquela hora. Bom, mas esse aí de repente é o guardião de portal não iniciado e tem o guardião de portal iniciado. O não iniciado é aquele que o Keller falou lá no começo, que o Paca passou toda a diretriz pra ele, de que era puta, o cara que chegou na porta do templo e falou, caralho, eu não sei o que fazer, eu não quero abandonar os meus vícios e o cara era quatro, e eu vou sentar aqui e ficar botando pilha errada em quem vai chegar. O outro guardião de portal é o cara que ele atravessou as portas do templo, ele foi digno, ele se torna o iniciado, mas ele tem por missão voltar ali fora e ficar botando a pilha errada. Isso é um exemplo que você consegue ver assistindo Clube da Luta. Que é quando os caras vão na casa do Tyler Durden. Seu merda! Seu merda! O que você quer aqui? Seu filho da puta! Você tem tetas! Acho, inclusive, que esse é um cargo muito legal, cara. Porque, o esculhambador geral da nação. Esculhambador de portal. Já temos esquerinha de portal. Esculhambador oficial, cara. Você só tem que ficar infernizando a vida dos outros pra ver se o cara não arrega. Se o cara não arregar, ele tá dentro. Então, peraí. Então mas eu vou chegar pra um terceiro guardião de portal. Caramba, temos muitas subdivisões. Porque eu pensei em um que é assim. Iniciou, passou o portão, voltou e ele quer ficar ali sozinho. Ele quer ser o único bom. Ele quer ser o único que passou o portal. Então ele fica lá e fala assim... Então, você sabe que eu me fudi, né, pra acontecer tudo isso. Então, assim, eu não sei se você tem o que é necessário pra esmagar essa rata. Ah, saquei. Então, e aí, o cara fica lá dentro, ele já sozinho, iniciou, né, sentado. E aí, ele é o único mestre motherfucker e ele não quer que outras pessoas aí, se tornem mestres. Então, eu coloco mais um ainda. Ih, rapaz, o Dick Vigarista, né, cara? O cara tá ganhando a corrida e volta. Parou, peraí, agora, calma. Peraí, você vai conhecendo um pouco da história dos últimos... Truco, retruco. Você vai reconhecer esse cara. Ai, porque Deus. É o guardião de portal da egrégora torta. Que é o cara que ele vai, ele atravessa, ele fala: porra, isso aqui é um mar de grana. Eu vou sair lá fora e vou montar uma dissidência. Tá, mas aí cola com esse cara da Ju também. Porque, é, cara que porque esse cara, ele quer mais é atrair novos seguidores. Eu vou argumentar aqui que todos esses caras são o mesmo. É. Porque o cara que, beleza, ele foi lá, entrou, falou... Porra, aqui é maneiro, não vou deixar os outros entrarem. E fica de guardião do lado de fora. É. Ele tá fazendo, sem querer, o papel do cara do Tyler Durden. E só quem vai entrar é gente capaz de fuder com ele. Ah, tipo... Ele tá deixando mestre. Entrar só os fortes, cara. Vamos lá. Eu tenho uma outra ideia sentido. Disso daí que vocês estão falando. Tem uma diferença entre um guardião de portal... Talvez a gente tenha que falar de intenções também, na verdade. Porque um guardião de portal que a gente começou falando é um cara que tem a intenção de não deixar os outros passar para não ultrapassar porque ele. Né? Ele porque ele falhou. Ele é por ingenuidade ou por... Maldade mesmo. Ou por maldade mesmo. Mas esse... Perdão. Mas esse guardião de portal que vocês estavam falando, que é o do Tyler Durden... Uhum. Ele, pra mim, não é um guardião de portal. Ou, pelo menos, ele está disfarçado de guardião de portal. Sim. Ele é um mentor que tem uma técnica escrotíssima de ensinar, mas é eficiente. Muito comum em artes marciais. Para muitas pessoas, é muito eficiente. E, então, a gente vê o Pai Mei do Kill Bill. Rapaz, que veio, maldito. Pois mas é. Torna uma pessoa maravilhosa. E torna a pessoa mais forte. Injaça. Só os fortes sobrevivem. É uma técnica de ensino escrota. Sim. Funciona com algumas pessoas. Whiplash. Whiplash, é. Funciona com algumas pessoas, sim. Espanta várias pessoas que não aprendem com esse tipo de didática. Espanta. Sim. Então, vai da ideia do mestre. O que, que o mestre quer? Que só... um tipo de pessoa entre, sei lá, no clubinho dele, que seja só esse mais forte, beleza. Sim. Se ele quer divulgar aquela coisa, sei lá, o clubinho dele, a ideia dele, ele tá errado, porque nem todo mundo aprende desse jeito. Ele só tá... Ele quer atrair só quem é igual a ele. Ele quer no talvez... grupo dele... Quem é igual... Você ia falar não, coisa, não pode falar. Perdão. Quem é igual a ele. E ainda tem o cara que nem guardião de portal é... Que é aquele que uma vez o Grolla falou um nome lá. Falou assim, ô, fica esperto com esse fulano aí, porque ele entra nas comunidades. E aí quando vem alguém perguntando como passar esse abismo, ele vai dar uma dica falsa. Esse é o troll. Esse é, o esse é um grande filho da puta. Esse é muito... Esse pra mim é o mais filho da puta de todos. Deixa pegar os incautes, né? É. Normalmente é essa frase mesmo. Mas deixa eu puxar uma aqui, que essa lógica do Pai Mei, do Whiplash e tal, ela é uma lógica... De a pedagogia da escrotidão? É exatamente isso. Pô, cara, tem que escrever esse livro. Livro. Pedagogia da escrotidão. Ele é uma parada que tem uma lógica. Sim. Ele tem uma lógica, mas ele funciona num mundo de onde a informação não é tão espalhada, saca? Porque se eu tenho que dedicar... Eu não consigo falar pra muitas pessoas. Sou um mestre. Eu não tenho podcast, isso não existe, eu não consigo falar pra muitas pessoas. E eu não tenho tempo de vida hábil pra ficar perdendo com gente que vai espanar. Saca? Eu não tenho. E aí, o que eu faço? Eu uso a pedagogia da escrotidão, que é pra já pegar... Quando pegar alguém pra ensinar, esse alguém vai aguentar a porrada do bagulho. Então, eu adianto várias porradas que ele vai tomar. Eu uso a pedagogia da escrotidão pra adiantar várias porradas que eu sei que vai espanar lá na frente, que eu vi que ele segurou, eu falo, então beleza, então ele segura. E aí, eu não invisto tempo à toa. Um podcast acabava com isso, porque o cara falava aqui pra uma galera e aqueles que conseguissem passar, passava. Né? E aí a gente encontra no nível 2, te encontra no nível 3 e vai depurando ao longo do então, do eu, deixa eu fazer uma adição aqui. Eu não acho necessariamente que esse cara é guardião de portal, não. Eu acho que a gente se afastou um tanto Disso. Esse aí é o que ela chamou de mentor. De mentor. Não é o mais então, mentor. O mentor é o que te prepara, por exemplo, o guardião de portal mítico, assim, esfinge. Você vai chegar lá, ela vai olhar pra você e vai fazer aquela charadinha. Desfile, eu te devoro. Desfile, eu te devoro, a gente vai fazer aquela charadinha que toda criança de 5 anos hoje em dia sabe a resposta. Aí, mas, o mentor é o cara que Então, irmão, é o seguinte, chega aí, ó, você vai ter que aprender isso aqui, e aí você vai lá, e aí vai chegar lá, a esfinge vai virar pra você e vai falar uma parada que eu não sei, e ela vai, ela muda toda hora, e ela vai te fazer uma pergunta. Enrola ela, né? É, e você vai ter que fazer isso, entendeu? Esse é o mentor ele tá de fora, mas ele sabe, porque ele já passou pelo guardião. Ele sabe que aquele cara tá lá. Sim. E que aquele cara tá lá pra te testar mesmo. Então, mas o guardião de portal aí é a esfinge. É a esfinge. Sim. Mas ele sabe que a esfinge também ela faz parte daquela trajeto. Mas é uma confusão normal, assim. A gente que tá fora raramente vai perceber a diferença. Mas é por isso que eu comecei falando assim: não confunda cu de pato com gaveta. Você tem que separar o que é o mentor da pedagogia da escrotidão. A gente tá criando termos ótimos hoje, né? Tá sensacional, cara. Hoje tem que mandar pro Mac. Assim. É, tá. Do jeito que o Mac tá aceitando qualquer merda, com certeza tem que mandar que vai ganhar grana. Como é que é o lance lá do professor leigo lá? Vou dar um curso de... O professor... De primeiro grau aí pra essa porra. Não é professor. Que você pode dar qualquer aula para o Paulo de... Notório Saber. Pedagogia da escrotidão. Vou fazer pedagogia da escrotidão por Notório Saber. Então, você não pode confundir o guardião de portal que está lá sentado só para te atrapalhar o caminho com esse mentor da pedagogia da escrotidão. É, o mentor ele te acompanha na caminhada. Quer dizer, pode ser um mentor legal... Pode ser um mentor da pedagogia de escrotidão. Não, hoje em dia... Pode ser um mentor que não está dando uma foda pra você. Ele tá lá, mas ele não está dando uma foda. Então, você passou, ele fala, joia. O Pai Mei é o mentor da pedagogia da escrotidão, sim. Então. Sim. Eu acho que sim. É, e o mentor legal é o Yoda. Que fala, te bate, não sei o quê, mostra as coisas. Entra ali naquela caverna. Entra ali naquela caverna. O Yoda come sua comida, velho. E fica, comendo seus bagulhos. Sim, aquele Yoda, mas ele... Filha da puta! Aquele Yoda fumado é muito bom, cara. Ele faz na medida, a escrotidão na medida. Ele vai lá, dá pilha errada, te bate na medida. Ele come toda a sua ração e deixa você comer no rato depois. Exatamente. Né? Mas tem porque motivo. Porque ninguém aprende... com uma pessoa que é 100% joia. Exato. Certo? A pessoa tem que tomar umas na cabeça assim, e aí ela... Então, mas... me dei mal. Pior que vocês estão falando e eu tô lembrando do meu primeiro estagiário, velho. Você foi pedagogista da escrotidão com o estagiário? Nossa, cara! Então, agora, eu vou te falar uma parada. Isso aí, limites, não, isso aí não vale mais, já faz um tempo já, velho. Não, era escrotidão sem limites. Hoje em dia é crítico. Hoje em dia, inclusive, dá direito trabalhista. Mas não era assim, não era porrada. Era assim, era do maluco chegar pra mim assim e falar assim... Não, primeiro, deixa eu contextualizar para os caras falando se é escroto ou não. Tipo assim, chegou um estagiário, entrou um estagiário numa editora que eu trabalhava, aí a minha chefe chegou para mim e falou assim, olha, esse estagiário, ele é filho de um maior cliente da editora. Ah, aí eu falei assim, velho, então, tipo, para que você está botando esse estagiário aqui? Porque se eu não posso dar porrada, não tem porque esse cara ter seu estagiário aqui. Não, mas tudo bem, ele entrou e tal, e chegou esse brother e tal, moleque, gente boa para caralho e tal. Mas, cara, velho, você não podia dar uns apavoro. Mas você via que o moleque tava ali, ele tinha vontade e tal, né? Ah, só que o pai dele era um loucaço da porra. Aí um dia ele chegou batendo nas minhas costas, tinha mudado de sala, tava do meu lado, o pai dele apareceu na gente batendo nas minhas costas e falou assim, Rodrigão, tá vendo esse moleque aí? Eu falei, tô, velho. Arrebenta com ele. Eu falei, o quê? Ele falou, pode arregaçar esse moleque. Eu falei, firmeza, mano. Deixa comigo. Falou com a pessoa certa. Ele tava do meu lado. Aí ele chegava... O moleque chorou, a lágrima desceu assim. Aí ele falou, mano, seguinte, acabou a brincadeira. Ó, tem uns bagulho pra fazer aqui, tem uns recortes de imagem. Blá, blá. Ah, Grola, como é que eu faço pra fazer essa diagramação assim, assim? Google. Não, mano, eu tô falando sério. Como é que eu faço pra fazer essa técnica assim? Google. Aí ele se fudia, pesquisava, depois ele chegava pra mim. Ô, velho, é assim, assim, assim que tem que fazer? Então, velho, você pode fazer assim, assim, assim, e você tem esse outro método também. Qual a vantagem? Ele aprendia os dois. Legal. Mas chegou uma hora, cara, que era tão surreal, que assim, tipo, a gente ficava em cinco no departamento. Aí ele batia no meu ombro, ô, velho, me explica tal coisa assim. Eu olhava pra cara dele, a hora que eu olhava pra cara dele, todo mundo já começava a rir. Ele fazia assim, puta, Google, né? Eu falava, é. Só que é o seguinte, velho, seis meses depois, o maluco fazia tudo. Tudo, cara. Inclusive, ele fazia melhor do que o filho do dono dessa agência que trampava lá há 7 anos. Olha aí. E o Mike é meu brother até hoje. Gente fina pra caralho. Você não teve trauma? Pois é, o nome disso é relacionamento abusivo, né? Não é, não. É... Não, é o outro, né? O Síndrome de Estocolmo. É, Estocolmo. Síndrome de Estocolmo. Aí sim, aí bateu. Aí bateu. É, vamos lá. Então a gente comentou bastante sobre essa primeira parte da pauta. Essa segunda parte, uma pergunta que me... A gente não vai chegar a conclusão nenhuma. Mas não vai mesmo, cara. Isso aqui, puta. É, bate-papo. Eu vou. Não tem conclusão, gente. Não tem conclusão. É só pra... É pro cara entender. Sim. Né? A gente não vai conseguir baixar uma BNM aqui e dizer isso é, isso não, não é. Ah, vai sim. Vai. É tudo guardião Quem de portal falando. Quem vai fazer falando. Sou eu. Que é o alto inquisidor da BNM. É porque o Vinícius agora encarnou essa parada que ele quer colocar três pinos na vela. E aí, ninguém vai impedir. Peraí, como? Igual a tomada. Que você ele quer ser o cara da BNM. Não, eu quero tirar o terceiro pino da vela. Três pinos na vela. Achei maravilhoso. Uma vela com três pavios assim pra durar, ficar com fogão. Eu queria que... Tem um nessa parte 2 aqui. Tem um... É que a gente já comentou bastante do restante, mas tem algo aqui que pra mim não ficou muito claro, assim. Que seriam exemplos bons e maus. Porque a gente começou essa mesa com todo mundo dando porrada. Falando, não, que isso. Guardião de Portal é a pior coisa que existe. Guardião de Portal é um crime. Deve ser sentenciado à morte, Andrei, você está errado. Mas aí vocês citaram alguns exemplos aí que talvez possam ser positivos. Mas aí eles não são guardiões de portal. Não são guardiões de portal. Os exemplos positivos não são guardiões. A gente confunde eles porque a gente está fora. Você só percebe quem é guardião de portal ou não depois que você passou para dentro. Parte 1 aqui a gente perguntou se... A gente passou batido. Se o guardião de portal é sempre uma pessoa. Eu falei isso. Ele falou, mas aí a gente acabou voltando na sua. Isso merece mais atenção. Então fala, puxa. Puxa aqui. Pode ser uma egrégora, a gente falou, né? Então a gente tá falando muito que o guardião de portal pode ser uma pessoa, uma egrégora e tal. E entidade, hein? Ah, tem. Pra caralho. Não, tem. Não existe entidade. Você já trombou com uma entidade guardiã de portal, Keller? Entidade, a gente não tá falando de artificial. A gente tá falando de... toda entidade deve ser artificial. Tá falando de morto? Não, mas é porque tem, cara. Você sabe... Quer ver? Vamos lá. Existem entidades, inclusive, que elas têm uma função de nublar a parada se ele é um guardião de portal ou não e se comportar ou como guardião de portal ou como mentor. Tem entidade que ela tá ali... Normalmente, entidades de encruzilhada, inclusive, tipo o próprio Exu, ele tá ali pra fazer essa parada, pra olhar pra uns e falar, não, a gente passa aqui, você tá da hora, outro aqui olha e fala, acho que vai dar merda. Na verdade, o Exu, mano, você quer passar? O que você trouxe pra mim? Então... Eu tô falando do Exu mítico. Tá. É? Não, pra você acessar o que tá ali... Tem preço, eu aqui, eu tenho... Eu sou o primeiro a receber oferenda. Você quer oferenda lá? Primeiro você oferece pra mim. Mas aí não chega a ser um guardião de portal, não, né? Ele não. É só um... Picareta. Um porteiro. Ele é, a função dele é essa. Ele é um limitador. Assim, pra você passar por mim, você tem que... É o cara que ele é o cara do pedágio. Ele é o cara, do pedágio. Cobra ingresso, né? É tipo o Edir. O Exu mítico é esse. Tipo o quê? O Edir. O Edir é o Exu da Igreja Universal. Ele tá ali na porta. Você quer chegar em Deus? Você quer chegar em Deus? Amigo. Tem o cartão, mas cadê a senha? É grave. O quê? Valdir? Valdir. Beijo, Valdir. Nos tempos que estamos hoje, é melhor não falar. É verdade, tipo o Valdir. Mas enfim, beijo, Valdir. Daquela igreja lá. Mas então, acho que não encontrei, eu tô entendendo errado. Não, é que assim, eu já entrei em rolê de astral, assim, que rolou exatamente essa situação. Eu tô tentando entrar numa caverna e tem uma porra de um bicho gigante, tipo, sei lá, um dragão parado na porta da caverna. E eu tenho um graveto, sabe? Aí eu olho assim, será que dá pra conversar? E o bicho... Eu falo, ok, melhor eu voltar. Eu não sei dizer se é uma entidade guardando aquele caminho ou se é o meu subconsciente dizendo que não tá na hora de entrar na porra é RPG, do bagulho. É, eu ia falar exatamente isso aí. Você não tava uma mesa que você fez exatamente essa situação? Não, você tá fazendo os rolês errados aí se você não tem... O tamanho do porrete que você tá na mão. Era um gravetinho. Então, se você tá com um porrete gigante, você fala aí, vamos ver quem pode mais? Sim, mas aí, vamos pensar que se isso é o subconsciente, porque eu acho que a maioria das vezes é o subconsciente. Quando não é uma pessoa te azucrinando no ouvido, é seu subconsciente. Se ele tá lá de frente e ele está visualizando um dragão e um porretinho pequenininho, significa que ele está achando que, tipo, ele não está munido o suficiente. Então vamos trabalhar e fazer esse graveto virar uma espada vorpal. Mas eu acho que tem o seguinte também, cara. Eu acho que tem uma maneira fácil de você perceber se isso é seu subconsciente ou uma entidade. Opa, porque aí. Se for seu subconsciente, é uma forma de pensamento que tá alocada, certo? Só que uma forma de pensamento, se ela não tiver uma raiz muito antiga, como um trauma, alguma coisa do tipo, ela é fácil de ser destruída. Então se você tentar arrebentar ela e ela evaporar, ela era só uma forma de pensamento. E se você rolar um no dado? Então, cara... É 5% de chance. Eu acho, né? eu acho que assim, se for uma forma muito enraigada, como se fosse uma coisa que vem de um trauma, ela vai te remeter a esse trauma. vai ser uma forma que te remeta àquela situação que te causou pânico. Se ela tiver qualquer outra forma, cara, eu acho que se você tentar eliminar ela da tua mente e ela evaporar, era só um bloqueio. Ah, Grola, mas esse é um problema que eu tenho, que paradigma psicológico é tudo coisa da cabeça, né? Então... É sempre o subconsciente. Você não então, bota então, qual parte do subconsciente? Aí começa a dificuldade externo, de você separar. E qual parte do subconsciente você consegue lidar agora? Nesse meu caso aí, eu falei, ok, volto outro dia. Uhum. Deixa eu voltar com a minha espada vorpal, sacou? É, que eu precisaria definir. Cara, isso é uma coisa do meu subconsciente ou isso é realmente uma entidade, é um encosto que tá ali, uhum. entendeu? Entre aspas, muitas aspas, encosto. Aí a gente dá para fazer um grande combo... Que é uma coisa que acontece muito. Isso não, a gente não está escrotizando falando isso. Mas, por exemplo, quando a gente às vezes abre para perguntas e as pessoas, ou relatos, e aí os ouvintes contam alguns relatos que a gente lê, e a gente identifica assim, esse bagulho não é só do subconsciente, mas isso é causado por uma religião. Olha a tua narrativa e compara com a narrativa de medo colocado, por exemplo, principalmente pela religião cristã. O cara contou uma historinha, tchubirubirubiru, aí ele fala assim, você identifica, isso aqui não é uma entidade, isso é o meu subconsciente, isso está sendo causado por um background religioso que você tem. A culpa cristã. Uma crença limitadora. E aí você vê a narrativa da pessoa e você fala, olha lá, olha o medo cristão. Às vezes o cara olha tá o medo certo, do né? castigo. Não, mas... Tô falando de certo ou errado. Mas... Você pode ver que não é só... Ah, não sou só eu que sou o meu carrasco. Ó, como eu sou ruim comigo. Não é isso. Você é um ser criado por uma série de experiências, inclusive religiosas. E dentro de um país que prega que isso aqui tá certo, isso aqui tá errado. Você não consegue se... Pelo menos não se extrair da sua cultura facilmente. Sim. É, a lei tríplice, né? Oi? Wicca. Não serviria? Não precisa ser só cristã, né? Entendi. Não, eu dei um exemplo. É porque tá mais, né? É que é mais. Calma aí, que agora o bicho pegou. Mas lei tríplice não é coisa de cristão? Ah, ele veio só pra isso, né? É, então, mas assim, aí eu quero questionar, assim, porque beleza, é fácil bater nessa coisa da egrégora cristã e tal, mas em teoria o cara que já se livrou disso, ele vai topar com várias outras coisas. Não, levando em conta que o cara se livrou. Ele não se livrou, cara. Eu luto pra me livrar dessa porra todos os dias. É que nem preconceito. Todo mundo luta, Andrei. Ah, mas o magão da porra fala que não. Mas ele é o magão da porra. É que nem preconceito. Primeira coisa que você tem que entender é que você, pessoa branca, é preconceituosa. Você tem uma batalha todo dia contra esse preconceito. Por quê? Porque você nasceu num país que incentiva esse tipo de coisa. Você, homem, provavelmente... É machista. Por quê? Porque você foi criado numa cultura machista e você tem que lidar todo dia com aquilo. É um alfabeto que você aprendeu, né? Não tem jeito de... É a lição que foi te passar. Se você cresceu enquanto cristão, é uma coisa que você tem que trabalhar todo dia contra a culpa cristã. Duvido que o Lucas Pessotta tenha a culpa cristã. Ah, mas o Lucas Pessotta, ele... Quantos anos, ele né? Ele foi full cristão, né? Olha, então... ele... Nossa... Como é que chamava aquele? Cavaleiro do Evangelho. Arauto do Evangelho. Cavaleiro do Apocalipse. Quase isso. É, mas enfim. Eu queria tanto ver o pessoal trocar roupinha de. Vamos lá, mas isso é muito interessante, porque, por exemplo, uma ordem mística que chega lá e fala: sei lá, você tem gente aqui da IOT, tem, sei lá, pessoas aqui que são amigos de maçons, você tem. Diversas outras linhas que a gente pode seguir, que a gente teve algum contato, né? Que não é cristão. Rola guardião de portal nesses lugares? É padrão, cara. Eu tendo até a pensar, se for brincar, tipo, Noam Chomsky, brincando aquele bagulho lá que ele fez sobre a linguagem, que tem uma linguagem primal e tal. Dá pra você viajar e dizer que existe uma coisa primal no ser humano, talvez, de avisar, sabe? De medo, de risco. De se eu te fiz uma coisa difícil, eu quero avisar o outro macaco, pro outro macaco não vir se fuder. Com certeza. Por isso que se vive em sociedade. É uma vantagem de se viver em sociedade é compartilhar informação. Então existe, eu acho que é uma coisa assim muito primal da gente. Não é uma coisa que eu consigo expurgar. O guardião de portal não vai acabar porque você tem consciência dele. Ter consciência dele vai te ajudar a enfrentar melhor, a diferenciar melhor, a perceber melhor. Mas eu acho que é uma parada assim que ela tá programada no nosso cérebro positrônico, tá ligado? Ela tá travada aqui dentro. Você tá falando de OT, por exemplo, tal? Quer guardião de portal maior do que 6 meses de treinamento obrigatório? É foda. 6 vezes de treinamento obrigatório e... Então é ruim ou é bom? É necessário. É um filtro, né? É um filtro. Ah, então é bom. Nesse caso, sim. É que ele... Agora eu entendi. Durante os seus 6 meses, pra quem tá lá do outro lado, é um saco. E você mas é um filtro. Mas é um saco. É ruim, mas é bom. E tem uma parada. Depois que você passa, não é um guardião de portal. É, foi aí um você mentor. Descobre que era um mentor. Claro, porque aí você passou e aí que você vai fuder com os outros. Sim. Tô você vai falar, que... vai passar também. É uma técnica pedagógica. É uma discussão que eu tava vendo ontem, que teve todo... A gente tá no momento, nesse momento da gravação desse podcast, tá na eleição americana, né, nas prévias democratas e tal, e tá no nome do Sanders lá e tal. Aí eu tava escutando que tinha americanos que tava puto com o Sanders e falou, porra, eu paguei minha faculdade. Eu não quero essa porra de graça, eu já paguei. Por que os outros vão pagar? Sim. E não vão pagar se eu paguei essa porra. Então eu não quero essa porra. Tinha esse raciocínio. Tem um filme que eu vi. A primeira vez que eu percebi que isso é muito real. Que tava falando sobre... Era um filme que falava sobre... Era um filme de assassinato e tal, não sei o quê. Detetive. Que era assassinato de uma mina. E que no final a mina era sufragista. E que no final ela não foi morta nem pelo marido, o Anami marido, não foi pelo pai, não foi morta pela mãe, porque ela tava falando assim, ok, se eu não tiver a liberdade que você está quase conseguindo, ninguém vai ter. É aquele fenômeno lá do... Então, a mãe é o guardião de portal nessa porra, fudido. Entende? Aí você tem um guardião de portal, que é essa galera que, tipo, eu falhei... Ou eu não vou ter isso, ou eu acho que você vai ter uma coisa que eu não tive acesso. Ou eu consegui. Tipo assim, aquela galera que é o famoso fecha a porta que tá atrás. Tipo, a pessoa acabou de se mudar pra um país, tá ilegal e tipo assim, é a favor de políticas que fodam com os outros imigrantes. Nossa. Porque ela acabou de conseguir o green card, saca? Exato. Nem conseguiu ainda o green card, só tá lá dentro, na real. E tá discursando isso aí. É que a gente vai ver ainda em vida o declínio do Império Americano, né? Porque tá caminhando pra uma parada que puta que pariu. Faço votos. Não, a gente vai ver em vida ainda, acho que o Mad Max sendo aplicado. Esse bagulho do não corona aí tá muito pouco, cara. Opa, beleza. Loucura, vai ser o declínio do Império Americano ou a ascensão do Império Chinês, né? Eu não sei. Eu vou te falar que nesse segundo aí... Beijo, pessoa. É, rapaz. Aliás, o novo Império Chinês, né? Rapaz. Vou lançar a braba aqui. Eu já tive essa discussão com pessoas da AA. E qual AA? Não tem ninguém da AA aqui pra defender, Alcoólicos Anônimos. Alcoólicos Anônimos. Deixo aqui o direito de resposta pra quem quiser se pronunciar. Do jeito que você fez no último episódio lançado, que você falou da Golden Dawn, né? Tem uma galera que ficou pistola. Ah, meu irmão, mas a pessoa ficou pistola e não me respondeu a minha pergunta até agora. Ah, mas a galera fica fazendo magia. Só que aí não faz porque não funciona, então... Vou falar aqui. A AA tem um sistema que funciona da seguinte forma. Em tese, na prática não é assim que funciona, mas em tese, você só conhece dentro da AA a pessoa que está imediatamente acima de você. Então são 11 graus. Você entrou lá no primeiro, o seu mestre é um cara do segundo. Você só pode progredir para o segundo se a pessoa estiver acima já. Se a pessoa já estiver no terceiro. Se a pessoa já estiver no terceiro. Uma correntinha, um puxa o outro. Uma correntinha, um puxa o outro. Nossa, o lance é o seguinte. E se eu entrei e o cara que tá acima de mim foi um bosta? Ele arruinou de dar uma. E eu sou um cara foda. Acabou. Meu progresso jamais será... Mas não pode dar uma troca de mestre? Não rola? Não. Troca. Até onde eu sei, não, Grola. É difícil, hein? Difícil. Então, cara, se o cara isso acima é um... de mim não tem interesse nenhum de evoluir. É, então. A ideia é... O cara não deveria ter chegado ali se ele não fosse bom... Ou a egrégora vai chutar os ruins pra fora. Mas, brother, na prática não é assim. Não, mas não tem aquele... E a matemática não fecha. Não tem aquele rolê que na hora que você aprende a usar o tarô e tal, você conecta direto com o Ethereum e dá pra você pular umas etapas? Mas então, qualquer um dentro do sistema da AA pode se declarar um mestre do templo e seguir a vida. Porém... segura a bucha. Isso, né? Aí é esquema de pirâmide, Rogério. Isso aí é. Literalmente. Quem criou? Não, quem pirâmide criou primeiro é que tá bem. Pirâmide, mano. É Golden Dawn, que gosta dos negócios do Egito. quem criou é que tá bem, filho. Tá lá em cima já, filho. É isso aí. Já desencarnou. Aliás, já que a gente tá falando de Golden Dawn e tal, dentro do sistema Golden Dawn tem uma figura que é o Kerux, não sei como é que fala. Por favor, lambisaco de Godedal, me corrija a minha pronúncia. Que é o cara que tem a função de chegar na cara do candidato à iniciação e falar: você não está preparado, você não tem o que é necessário para esmagar a rata. E o candidato tem que falar, tenho sim, vou me iniciar nessa merda. Meu, como que é o nome? Mas isso aí não é uma coisa que o cara está do lado... Não é uma coisa que o cara está do lado de fora e tal. Isso é uma parada que você entra dentro do templo, tá todo mundo fantasiado de egípcio, pilar de um lado, pilar do outro, show lampadinha do não sei o que, estação do oeste, não sei aonde... E o cara chega pra você e fala, tens o que é necessário? É uma parada dentro da cerimônia, sacou? Mas isso é pra qualquer iniciação, mas rapaz. Mas você tem que falar que não, que ó, você tá errado, eu sou o cara foda e tal. Isso você dá um soco mas no existe. Cara. Mas existe. Não, mas existe. Você falou, mano, que eu sou cuzão. Você falou que eu sou merda. Eu vou quebrar sua cara, seu filho da puta. Você tá pensando que é o quê? Você vai vir agora. Tu é grande, mas não é dois. Dá aqui esse porrete que você vai ver só. Gosto. Da próxima vez chama a Horus pra te defender. Aí chega o cara com a retroescravadeira no templo. Não, mas dentro de iniciações mágicas é comum que tenha uma figura que te desafie e fale. Não é só no Golden Dawn, agora falando sério. Mas é cerimonial? Mole, né? Isso é cerimonial. Sim, é cerimonial. É mas central, eu tô falando né, que. Mas não deixa de ser um guardião de portal. Porque, de verdade, mesmo sendo cerimonial e sendo esperado que exista essa figura, esse é um momento que a pessoa pode dar pra trás. É que tem uma parada também desses momentos, que esses momentos são pra você não levar o ego, tecnicamente. Ah, tá. Que, tecnicamente, né? Porque assim como nada funciona, isso aí também não funciona. É aquele momento que o cara tá muito... Eu posso, você vai lá e recebe uma pedala no pescoço. É o escravo que vai atrás do imperador na carruagem. Servindo. É. Olha o leite, caga leite. Passa o cartão. Olha o carro do leite. Olha o carro do leite. Melhor. Porra, ia ser da hora, uma iniciação. Ficando leite. Melhor só pra que... ver a reação do cidadão ou da cidadã. Você tá na IOET, faça acontecer. Faz o carro do leite e o carro do ovo também. Cara, eu vi umas histórias que eu não sei se eu posso contar de iniciação de outras coisas. Conta depois. Opa. A gente tem que fazer a iniciação da André agora. Só de osso. Olha o carro do leite. Vai estar todo mundo com uma ventinha. Vai todo mundo sentar em roda numa cadeirinha, né? Com uma venda. Aí começa a falar, né? De perninha aberta. Então a pessoa não precisa nem falar que precisa de ser perninha aberta. Porque a pessoa já vai desarmando. Ela vai desarmando de juntor. Que eu vou colocar aquela, tipo, aquelas falas do Crowley que ninguém tem saco. Vou colocar aqui o CD Cid Moreira lendo aqui o. Lendo o livro da lei? Lendo o livro da lei. Mano. Aí a galera começa a desarmar, né? Pra caralho, Vinícius, por que você não pensou nisso, papai? Kelly, você é ator. Como é que tá a sua habilidade de imitação? Audiobook. A gente pode tentar. Aí a pessoa já vai desarmando ali na cadeira, né? Não, imagina só, o título do CD. Marcos Keller imita Cid Moreira lendo o livro da lei. Caralho, fantástico. Eu quero muito fazer próximo, isso. Próximo de sexta dia da maldade. Servirão. E aquela musiquinha do filme. Mister E. Esse é o momento do carro do leite. Vai chegar, vou precisar de 20 membros pra fazer ele ao mesmo tempo, porque senão a pessoa vai ficar atenta, né? Vai mandar o carro do leite. E já vai... Dá pra ficar... Se você não sabe o que é isso, querido ouvinte, coloca no YouTube. Caldo Leite. Tem um rapaz, compilado lá de 8 minutos de pessoas caindo no caldo leite. Vamos lá. O guardião é um grande medroso? Pode talvez ser. É um magista ruim? Pode muitas ser vezes também. Mas pode ser um cara corajoso e bom. Que pode. Não quer que o outro atravesse e fique tão bom quanto ele. Porque só ele quer ser o bom. Sempre não, isso. Não, sempre não. Não, sempre não. É pluralizado. Tem motivos diferentes, motivações diferentes pra pessoa sentar na porta do quartel. Do quartel já. Do portal. Vai ser, quartel. Infelizmente. Vamos lá então pra próxima parte, né? Qual o modus operandi de guardião de portal? Eu gostaria de ilustrar com uma outra anedota aqui, essa. Opa. A história do Bitcoin? Conta. Andrei as anedotas. O cara chegou e falou: Andrei, veja bem. Queria investir em Bitcoin? Não. Não, no Twitter eu comentei, né? Que eu não sou mago nem nada, nem faço essas paradas. Mas eu gosto da brincada e tal. Eu tô com uns deckzinhos de tarô ali e tô brincando, né? Fazendo um Magic. Meu Deus, ele fica repetindo pra ver se ele mesmo acredita, entendeu? E aí eu comentei no Twitter certo dia. Falei, pô, muito legal. Eu tava contando a minha experiência. Pô, muito legal. Eu tô treinando, eu tô, sei lá, em festa com os amigos próximos. E tirando e tal. E aí chegou dois seres no meu perfil. primeiro deles, assim, eu não vou saber exatamente o que foi falado e tal, mas eu vou pegar o conceito aqui. Chegou e falou: ó, oh, Andrei, isso não é bom, porque você pode estar se ligar a energias que das outras pessoas que não são boas quando você está fazendo. Porque quando você abre, você está abrindo um portal para o mundo astral e as coisas podem se colar em você. E assim, a pessoa foi muito gentil. Que morte. Mas eu não... Eu falei, tá, ok. Você sabe que também abre um portal para o mundo astral e as coisas que podem colar em você? Viver. Então. Entendeu? É, respirar. É. Só que aí chegou... Não, desculpa, mas... eu não acho gentil isso. Não, não. Eu acho se meter onde ninguém pergunta. É. Mas às vezes é com a melhor das intenções. Não, não, não, não, calma, sentido. Calma. Vocês vão entender por que eu achei gentil. Porque chegou um outro cara logo em seguida. E foi pior. E chegou e falou: é, esses magistas do caos só querem se fuder. Aí eu olhei aquilo e eu falei, aí eu dei um réplica ali e falei: amigo, eu não sou magista, não sou do caos. Aí ele falou: mas quanto a querer me fuder, isso eu quero mesmo. É isso, eu quero mesmo. Fuder todo dia. E aí ele mandou tipo assim: ah, não sei o que lá, blá, blá, blá. O papo foi dado. Na maior arrogância do mundo, assim. Uau. Aí eu falei: poderosa, né? Nossa. Então tá bom, né? Só que aí, tipo assim, eu tive um interesse, porque eu, como gravo podcast, eu sou curioso e eu gosto de saber o lado das pessoas. Então, a pessoa que foi gentil, que agora vocês vão há de concordar que a pessoa primeiro foi gentil. Mas é porque eu li a comparação, né? Realmente. Sim, ela fica exatamente. Gentil. Deu o tamanho dessa regra. Não, mas assim, esse lance da gentileza... Imagine você nessa situação, Juliana. Você vê uma pessoa... num restaurante, na mesa do seu lado, falando: você pode, por favor, trazer um copo de soda cáustica, que eu tô com um pouco de sede? Você vai ficar na boa, você vai falar: brother, isso aí faz mal. Não, eu vou fazer assim, ó. Puxar o celular. Então, talvez a Juliana, de algum tempo atrás, falaria: ô, colega, cuidado com soda cáustica. Você enxerga isso como gentileza? Não enxergo isso como gentileza. Tá bom, tá, tudo bem. Por favor, seguinte mantra. Bom senso da gentileza, é isso que você quer dizer. bom senso. Então, às vezes esse cara só tava tentando exercer o bom senso dele. Sim, não, não. Pra ele fazia todo sentido, provavelmente, e pra ele aquela é uma verdade. É, provavelmente a pessoa só repetiu algo. Nossa, que ela aprendeu. Nossa, a Terra é plana e eu vou provar no meu helicóptero, aqui, meu foguete. Vou provar isso. Repitam o seguinte mantra. Não são meus macacos, não é meu circo. Não são meus macacos. Vamos lá. É, e aí eu puxei a pessoa por DM, porque a primeira, né? Pra perguntar exatamente, porque eu falei: mano, eu não sou muito dessa parada de energia e tal. E a pessoa depois, pra me convencer, usou outros dois ou três argumentos que... Aí eu falei: tá, primeiro você falou de uma coisa, agora é outra. E agora, tipo, parece que a pessoa, ela tem um problema com tirar tarô em festa. Então, mas aí... desculpa que você deu uma garoteada, porque você tem dois professores foda e você foi perguntar pra uma pessoa. Não. A pessoa chegou nele. Não, eu sei. Mas quando você puxa o papo e falando: ô, me explica isso. Não, primeiro de tudo, eu perguntei pra vocês e que vocês não lembram. É que eu não dei o contexto todo pra vocês, mas eu perguntei: ô, vocês acreditam que pode ligar nele? Mas enfim, foda-se, a questão não é. A questão é que eu queria entender o argumento da pessoa, eu queria entender ela. Ah, você tava com paciência, né? Eu tava com paciência, eu tava. Não mexo raras vezes de paciência. Foi dia 29? Não, eu queria entender de fato. Porque pra mim, gente, pra não, mim entendi, é interessante. Pra mim é interessante. Eu só tô tirando sarro. Eu quero. Não, você não tem esse direito. Desculpa. Você não tem direito. Desculpa. Depois que você foi comigo no médico hoje. Enfim, mas isso se caracterizaria como um guardião de portal. Provavelmente a pessoa escutou aquilo tantas vezes na vida que, sei lá, tipo de coisa... Ah, gente, sabe aquela germofóbica? Tipo, invariavelmente pode acontecer alguma coisa, mas... É quando a doxa vira ortodoxa, né? Você está acostumado a fazer uma parada, e aí por estar acostumado a fazer a parada, você acredita que aquilo é a regra, e aquilo vira uma lei que não está embasada mais em porra nenhuma. É, o problema é que você ensina os outros para fazer isso, então, né? Porque a gente tem essa, uma velha história que é do Calém, essa parada, que é a história do fio de prata. Fio de prata. Sempre fala de fio de prata, fio de prata, fio de prata, fio de prata. Ah, do... É, a galera faz a porra da projeção pra caralho e fala: 30 anos de projeção, nunca vi um caralho de um fio de prata. Mas você continua ensinando a porra do fio de prata. Uhum. Que pode ser, na verdade, uma parada psicológica pra dar uma segurança pro cara e tal. Entende? Então, é a mesma coisa. Uma pessoa que fala isso: ah, não vou tirar tarô em festa. Provavelmente alguém que tá com aquele pensamento, tipo assim: não, isso aqui tem que ser uma parada sagrada. Tem que ser num tempo separado. Eu acho que existe uma certa compreensão do falando especialmente do tarô, ou de outros oráculos, talvez, eu acho que provavelmente vai concordar comigo no que eu vou falar, talvez Vinícius ali também. É, existe uma certa compreensão do que é a sacralidade de um oráculo. Por exemplo, eu não embaralho o tarô de uma pessoa. Às vezes a pessoa chega pra mim dentro do tarô, pô, dá uma olhada. Pô, cara, legal, entendeu? Eu já vi gente que assim, pega o teu tarô e sai embaralhando. Você é louco, velho. Por mais que aquele seja um tarô de coleção, que não é um tarô de uso, filho, esse tarô é meu. Não é pra você embaralhar meu baralho. Pra você já é uma relação pessoal, é tipo beijar na boca da prostituta. Ficou muito estranho, escalou muito rápido. Essa galera que deu de carnaval deu a linguada no cu de todo mundo. Ai, coronavírus. Ficou muito pessoal. Ai, meu Deus. Então, por exemplo, assim, acho que as questões. Ah, não, porque isso é uma coisa sacra, você não pode tirar uma festa. Realmente, isso é uma coisa sagrada? O oráculo é uma coisa sagrada pra mim? Porque ele é meu. Isso quer dizer que você não deve ficar fuçando nele. Quer dizer que aonde festa. Eu tiro, problema se eu acho que não tem problema nenhum tirar numa festa, é problema meu, velho, não é seu. É uma coisa. A Ju tá aqui com. Minha egrégora, minhas regras, é isso que você tá querendo falar? Dela. Tipo, cara, eu acho absurdo que a pessoa chegar e querer pegar. Não, irmão, isso aqui não é um brinquedo pra você ficar... É, tem, tanto entendeu? É que tem... Vão escrever, a BNM vai fazer as leis éticas da aproximação mágica. Antes ou depois dos três pinos da vela? Gente, aí o três pino é uma defesa específica, especificamente do Venâncio, não vi. Que é fazer justamente assim, você quer tocar em algo? Pergunta se pode tocar. Olha o quanto quiser, mão pra trás. Vocês querem montar um manual de etiqueta mágica. Etiqueta da aproximação mágica. Importante, por exemplo, a galera do board game tem isso. Tem a regra clara. Nunca pegue no jogo do amiguinho com Doritos na mão. Porra, mas isso não é etiqueta. Puta se você faz isso. Moto, isso cara. Isso é bom. Dono de moto não pega na moto dos outros pra olhar. Olha com o olho, caralho. Isso é verdade, a gente não encosta. Gente, foco. Volta. Não, mas você tá voltando porque... Só o cara falou de guardião de portal, alguém pode falar. Ah, você não pode tirar na festa. Mano, o oráculo é meu, o paradigma é meu, eu tiro aonde eu quiser. Eu vivi pra ver o Grolla falando, meu paradigma, minha regra. Isso, eu falei errado, eu falei minha egrégora, minha regra, meu paradigma. E eu super concordo e ainda adiciono. Por exemplo, eu desenvolvi um set de runa que é só pra quando eu tiro ao vivo e é o cara que mexe. Nesse aqui você vai tirar pedrinha. Pode mexer, problema, nesse outro aqui... Não. E é muito bonitinho que quando a gente encontra os ouvintes e tudo mais, eu vi isso também no Cogitarô. É tão bonitinho que parece pé primário, a galera bota a mãozinha pra trás. Fala assim, eu posso olhar, mas eu não vou mexer. Pode mexer sim. Mas um exemplo. É por isso que eu tenho tarô portfólio. Eu tenho deck de tarô que eu fiz, que é só pra galera mexer. O meu tarô do Starman, do Bowie. Eu não posso nem consagrar aquilo. Quem vê aquilo tem que pegar. Aquilo lá você precisa tocar. É pra mostrar, né? Uma raridade, né? Ele não é pra isso. Eu posso tirar com ele, posso tirar, mas ele não vai ter uma consagração específica aí pra mim. Mas ele é legal porque ele vira um tarô, um tarô de street, né? É um tarô que tem muita energia... Pra caralho! Misturada, assim. É muito bizarro. É sempre legal ter uns decks desses também. Gente, volta. Vamos porque lá. Isso aí já não é mais um assunto parado há muito tempo. Vamos voltar. Uma coisa que... Desculpa, já tô mandando aqui. Mas eu acho que é uma coisa importante a gente falar. É esse lance de juízo de valor, mão direita versus mão esquerda. Eu acho que isso, puta, é uma base pro guardião de portal. Só aí tem um monte de gente que se enquadra isso aí, hein? Tipo a gente? Não, em nenhum momento. Eu vou dar um exemplo. Tá, por favor. Episódio de amarração. A gente ali é guardião de portal. Por falar pra não fazer isso. Porque a gente beirou ele. Sim. Olha lá. Olha aí. Olha aí. Desculpa. Por quê? Todo caso que chegou até nós e que chega até hoje e que tem relato e que vem ouvinte, só deu merda. Tudo bem, você quer vender pra fazer isso? O problema é seu, velho. Se tu acredita que isso é da hora, não tem problema. Então, mas eu não vou fazer. Então, mas o meu ponto aqui que eu tô querendo defender aqui é que existem guardiões de portais que estão fazendo bem. Sim. Porque vai ter o cara que vai estar vendendo a amarração, ou a pessoa que está procurando a amarração, ela não está achando aquilo ruim. Isso é um julgamento de valor, não. Bem ou mal, que a gente está fazendo. Didei, mas aí tem uma coisa que a gente pode... O que é considerado bem pela sociedade, normalmente é aquilo que já está acostumado e associado ao status quo. Então, sei lá, é bom para a gente ter um trabalho... tal horário a tal horário, ganhando um valor mediano, blá, blá, blá, blá. Por que que é bom? Porque é o que a gente tá acostumado a fazer. Mas se você voltar um tempo atrás, bom é ser caixeiro viajante, porque você tá em tal coisa e tal coisa. Então, bom é aquilo que tá no status quo. O guardião de portal, ele tem uma função de manter o status quo, de manter as coisas como tá. Então, por isso que ele tem um olhar bom. O problema é que manter as coisas como tá, não evolui, não muda. E se você tá num caminho mágico que é de evolução, você tem que... pau no cu do status quo. Inclusive, tem que se fuder de vez em quando. E tem que arranjar formas novas de me fuder, de preferência. Criar conhecimento novo. Precisa arranjar um outro caminho, uma outra parada pra me tomar no cu. Então, isso é muito bom. Isso é muito bom. Mas fica aquela velha história: conservadores versus progressistas. Os progressistas de hoje são os conservadores de amanhã. É, o que a gente tá aprendendo. Roda, o que a gente, mas o que a gente tá aprendendo hoje. A juventude pode estar invocando a goiça na praia, que vai ser super normal daqui a 20 anos. Eu espero que seja, inclusive. Opa! Cara, na boa, assim, a goiça que se faz hoje, pergunta pra um cara do século XVII se ele achava, se ele acha aceitável. Nossa, ele iria te matar. O cara ia virar, como diz ali, o cara ia virar três vezes virado avesso que nem pipoca. E é mesmo. E é isso aí. Mas é isso mesmo. E aí qual é que é a lógica dessa parada? Você tem um guardião de portal que vai manter lá o status quo da parada. Aí você tem alguém que vai romper o bloqueio do guardião de portal. Vai descobrir conhecimento novo. Você tem outras pessoas que vão chegar lá. Então o guardião de portal vai ser seguro para ele dar mais uns passos para frente porque outra pessoa desbravou o caminho. E ele vai bloquear mais na frente. E aí o outro vai bloquear mais na frente. Conte. A história do Duquette é um bom para que você vai gostar, André. Deixa eu contar outra história depois. Então vai. Então vamos lá. Duquette. Este lindo... E ele é lindo mesmo. Autor que bonito, tem mano. Livro sim, pela Penumbra Livres, não sei o que. Ele estava fudido. É o famoso fudido e mal pago, e estava mesmo. Não estava vendendo arte, estava tudo cagado financeiramente, tinha família. Ele tinha acabado de abandonar a carreira dele na música, porque ele estava numa espiral de destruição, sexo, drogas e rock and roll. E falou, preciso cuidar da minha família. Mas Niki, ele fez isso. Niki, ele falou. Aí ele ficou desempregado, fudido e... fudeu. E tava com um filho pequeno em casa, etc. Sem dinheiro. Virou e falou assim. Se tivesse feito Petrobras ou Caixa Econômica, não tava assim. Não tava assim. Mas Estados Unidos não tem concurso público. E aí, ele chegou e falou assim. Vou fazer Goécia, porque preciso da grana. Vou fazer Goécia agora, vou fazer Goécia. Enfim, biriri, biriri. Chegou para a mestra dele. Que era nada mais, nada menos que a Phyllis Heckler. Falou, ó... A Phyllis era a mestra dele? Que legal. Vou fazer esse ritual de Goécia, pois estou fodido, preciso do dinheiro. A Phyllis falou assim, olha... Eu não acho prudente você fazer por isso, isso, isso. E ele mandou um, querida, você não tá aqui no... Como diz o inglês, você não tá aqui nos meus sapatos. Você não sabe o que eu estou passando. Eu não estou pedindo permissão. Eu vou fazer. Ixi. Eu estou comunicando à senhora, por respeito, que vou fazer este rolê. Tô perguntando, né? Não, estou perguntando. Apesar é que ele tava realmente numa situação que ele não tinha alternativa. Tipo, ele precisava de alguma coisa extrema acontecendo na vida dele. Senão ele ia morrer de fome. Ele tava literalmente na merda. Tava. E muita gente é assim. Que nunca, né? E aí... Desfecho da história. Ele fez e deu certo. Porque ele... Inclusive, é uma história muito boa que deu certo imediatamente. Ele saiu do quarto e apareceu um cara buzinando na porta dele com a solução dos problemas. Tá? Então, assim... E aí? A mestra dele era ruim por causa... Porra, era a Phyllis Heckler, mano. Claro que não. Não, e a Phyllis Heckler só falou depois, assim, tipo... Olha, nosso contato é remoto, imagina, provavelmente era por carta, por fax, sei lá, o que era isso na década de 70 nos Estados Unidos. E eu não sei, cara, de verdade, qual que é o seu grau de evolução. E pra uma pessoa média, eu digo que isso é uma má ideia. Se pra você deu bom, que ótimo. Joia. Mas eu não. Mas sem ter certeza que você tem condição, eu não vou te dar essa pilha errada. E ela tá certinha, cara, não tá errada. Então justamente isso. Não, mas assim, eu acho que ela tá errada sim, no sentido de... Ela podia ter falado isso desde o começo. Tipo, olha, pra a maioria das pessoas, eu acho que é uma má ideia. Se você se sentir preparado e você realmente não tiver alternativa... Já era quem ele era? Não, claro que não. Ele era garoto. Ele era garoto. Não, mas aí é engenheiro de obra pronta. Porque depois de feito, aí mudou de opinião. Não, isso não é mudar de opinião, isso é mudar de abordagem. Se ela não falou, não faça? Falou. Falou. Ah, então vai se fuder. Então mudou de opinião pra caralho. Não, porque assim, se o Duquette mandar um... Igual aconteceu com o André. Se o Duquette mandar uma mensagem pra você. Ó, vou invocar o Asmodeu de sunga na praia. Me chama, me chama pra ele e fala. É, meu, falei, tira uma Andrei, foto faz manda, live, véio, por né? favor. Tira uma foto e me manda. Rapidamente, véio. Rapidamente. Os mestres secretos mandaram a mensagem. Nossa. Pelo Google. Uhum. A Siri. Não. Entendido. Falaram o quê pelo Google? Ele mandou, por que é feito aí? Foi o que ela achou que eu tava falando. E ele respondeu, não sei a resposta. Ok. Ok. Enfim. Rapaz. E aí? Tu mudei a opinião de vocês ou não? Não. Ah, porque vocês também são magões da porra? Aí tá no alto aí dos seus eus mortos? E eu aqui que não tenho nenhum, porque eu tenho dó dos meus eus? E eu tô aqui de baixo falando as coisas que vocês não estão aceitando. Mas a Juliana levantou um negócio da mão direita e da mão esquerda, que eu acho que a gente não entrou. De que, tipo assim, o pessoal de igreja falasse, não, isso é caminho da mão esquerda. Não, mas quando eu fiz um adicional a isso, quando eu puxei o lance da amarração. Porque essas mundanas, por exemplo. Ok, a gente tá falando sobre amarração é uma coisa específica, mas vamos lá. Esse trampo de dinheiro, trampo pra coisas pra emprego. Tipo, você não pode misturar magia com toda mundano. Magia tem que ser pra evolução espiritual. O próprio Crowley, um cara que fazia magia pra dinheiro, pra caralho, a quatro, metia esse louco. Preciso do dinheiro pra comprar o livro pra ficar mais inteligente aí. Isso não só caralho. Pode como deve. Você não é um aristocrata no século XIX? Pau no seu cu. Magia é pra esse tipo de gente. Magia só funciona se já ela sabe. Eu ia falar justamente que até o Crowley, que ele mesmo fazia magia de dinheiro, fazia uma porra de coisa, ficava falando que qualquer forma de magia que não tenha como objetivo final a alcançar a grande obra da magia, é magia negra. Ele moralizava magia bonito. Magia negra é o maior dos guardiões de portal. Pra caralho. Entendido. Pra caralho. Agora sim, eu sou obrigado a concordar com o André. Eu concordo também. É... Qual é aquele... Porque a magia negra é que os outros fazem, né? É. Qual é aquele... Não era profeta. Acho que é um dos juízes que... Sei lá, Velho Testamento, que o cara falou... Pô, tô tentando falar com fulano de tal, não consigo. Vou chamar aqui o mago pra... Saul faz isso pra chamar... Ezequiel? Acho que é um dos profetas, né? É. E aí ele vai lá na bruxa. Aí vai lá na bruxa, chama e o cara toma um esporro fudido. Magia não se mete, não sei o quê. Você tá louco de me chamar aqui nessa porra? Porra, tava na sauna lá do outro lado. Mas eu tô pra ver uma religião pra cortar mais bicho do que o cristianismo monoteísta. Mas não é disso que nós estamos falando. Tô falando assim, em nenhum momento... No texto lá, eles disseram assim, isso não funciona. Judeu, eles disseram que não é pra fazer. Não é pra mexer. Judeu não invoca morto. Morto, morreu, abraço, lá do outro lado é nós. Tanto é que o bagulho foda do Messias tal, e tal, era esse bagulho dele ter voltado, né? Que é, caralho, você, não se invoca morto. Você foi pro outro lado, é do outro lado que você fica. E aí ele vai lá, ele tá em dúvida, Saul, e vai na necromante e fala, e chama de volta. E aí Saul falou que não era pra chamar, que isso aí tá errado, é do capeta, é do satanás. E volta e é Saul e funciona. E é isso que é a parada, que funcionou. Não é que não funciona, não é pra fazer. É que não é pra fazer. Não, isso é sensacional, funciona, porque... Funciona pra caralho. Não é que não funciona, não é para você fazer. Então, mas isso é problemático, né, talvez, porque... Não é o cristianismo, é problemático. Não tô falando de cristianismo, é porque... A régua moral, ela vai variar de pessoa pra pessoa, então... Tempo pra invariavelmente... A gente tá sendo guardião de pessoal de outras pessoas. Não, eu acho que se a gente vê esse problema... É que a gente tá sendo... A gente tenta ser geral o suficiente, né? Generalista o suficiente, específico o suficiente. A gente tenta cumprir várias frentes, até pela natureza das nossas ideias aqui, que apesar de achar uma convergência, são bem diferentes. Então eu acho que isso aqui não vai datar tão rápido. Mas existe uma parada que é o teu tempo, aquilo que é considerado moral ou não naquilo ali. Você é filho do seu tempo, você não tem escolha. A gente pode tentar ter uma visão à frente, mas a galera da calça boca de sino achava super foda. Hoje isso é ridículo. Né? Mas na época era super foda. Tem um ditado que diz que o passado, na verdade, é como se fosse um país estrangeiro. Você tem que entender que é uma cultura diferente, sim, sim. Que são pessoas diferentes, que pensam de forma diferente, apesar de ser parecido ali, com agora. Então, o que a gente pode... Vou levantar uma coisa aqui. Na verdade, todo mundo pode ser um guardião de portal. É uma questão de tempo, de grau da sim. coisa. Porque tem aquele raciocínio, tipo, uma pessoa super progressista, se estiver parado, ele se se tornará uma pessoa super tradicionalista. Vai ser, ele vai em 20 anos. Ele vai estar parado em algum momento. Todos nós dessa mesa seremos crucificados daqui a 30 anos por comermos carne. Eu quero, inclusive. Concordo, concordo. Uhum. Eu tenho muito essa ideia. Tipo, hoje em dia é feito ser homofóbico, né? Obviamente, uhum. Tem que ser, né? Sim. Daqui a 30 anos a gente vai ser feio por estar comendo carne. Será que a gente vai estar disposto a contribuir com essa ideia? Não, porque você é um carnívoro inveterado. Inclusive, você vai ser o mais criticado dessa mesa por ter falado então. Isso. Eu também sou, também sou, mas eu acho. Pra caralho. E você, daqui a 20 anos, vai ser ostracizado. Nossa, eu não quero distância daquele grola, filho da puta, comedor de carne. Não acho, gente, não, cara. Olha, perdão, vocês estão colocando muitos anos pra frente. A gente grava um podcast duas semanas depois, tem uma galera falando, ah, caga a regra do Magicando. Quem foi isso? Quem foi isso? E agora tu é fiscal de merda? Pra ficar sabendo o que eu cago, o que eu deixo de cagar? E digo mais, faz tempo que eu não faço isso, né? Faz tempo que eu não faço isso. Acho ruim? Me encontra na rua e vamos tirar isso aí limpo, não tem problema. Dá uma avisada e vamos tirar isso aí na limpo. Achou ruim, acende uma vela preta pra mim pra ver o que acontece contigo. Não, acende não, acende não, acende não, que eu moro no mesmo lugar aqui. Mas você é dirigida. Eu vou comer só pra um fechar. Hambúrguer, inclusive, amanhã, em homenagem a essa galera. Que digo mais pra gente sair daqui na hamburgueria. Só pra fechar. Porra. O guardião de portal tem uma função social. Ele tem uma função social e tem uma função no grupo. Tem. Ele tem. É uma função social, infelizmente é uma função social. Porque... Gente, não é todo emprego que é legal, não. Que você gosta de fazer, não. E é, não é. Que bom que eu tô mudando a opinião da galera desde o início desse episódio. Não, é uma merda, um otário. Se tiver chance, bata nele. Mas ele tem uma função social. Então, é isso. Só quero 1% de vitória, bicho. É, aquele negócio assim, olha. André, pra mim é um raciocínio, tipo, não é bom, não é. É uma coisa que é. E você tem que lidar com isso. De preferência, não se torne um. Sim. Ou, por exemplo, né? Você tá conversando pra uma pessoa. Não. Você tá conversando com alguém, por exemplo. E aí a pessoa não te perguntou. E aí, de repente, você fala, ô, fulano, cuidado aí pra não fazer essa invocação aí num banir direito, que aí dá merda. Fala e pensa também. É bom você se ouvir, né? É bom você falar. Deixa falar, sim. Ouve, fala assim. Eu já pedi desculpas várias vezes. Eu falei, não, velho, desculpa aí, acho que eu tô controlando o bagulho que não é pra eu controlar. Mas, ó. Você sabe, na minha opinião, fiz deu merda, enfim, se você acha que tá preparado, vai. Mas várias vezes eu me ouvi falando, eu falei, tô sendo meio... Tô parecendo a minha avó. Colega, não, tô parecendo a pessoa que tá de a hostess com a, o bracinho cruzado e fala assim, você não entra aqui. E aí eu falei, porra, desculpa, ó, eu ouvi o que eu falei, faz, eu acho que ainda não dá, mas se você acha que você tá bem, eu não tô dentro da sua cabeça. Faz o que tu quer. É que nem o... Tem um add-on de computador que toda vez que você coloca um comentário no YouTube, ele lê em voz alta pra você antes de você postar. Maravilhoso. Tipo assim, você tem certeza que isso você vai. Ouça o que você. Se ouvir é bom. Ouça o que você está dizendo, Rogerinho. Você vai mudar de opinião sozinho. Sim, você tá falando? Como evitar cair no papo do guardião de portais? Isso é muito importante. Experiência, sei lá, não sei como fazer isso aqui. Postura. Tem ódio por todos. Tem ódio por não, todos. Eu acho que ignore você... todos igualmente. Eu acho que você tem que perguntar, uma coisa que muito funcionou pra mim, é voltar a ser criança e falar assim, mas por quê? Boa, porra, boa. Por quê? Você desarma um cara bonito. Por quê? Eu já perguntei isso vários não, porquês um método e chega no socrático quinto, isso de perguntar, sei, mas por quê? E ficar perguntando por quê até a pessoa... Até a pessoa ficar com raiva de você. Mas é isso que acontece. Desmanchar, o Sócrates, né? ele foi suicidado porque a galera tava puto com ele. Meu pai fazia isso comigo quando eu era pequena. No quinto, muito. Porque, eu não tinha raiva, eu só espanava. E, particularmente no campo das machias... O método socrático do porquê, somado com o método drummondiano. Do Drummond, Carlos Drummond de Andrade. Qual o método? Drummond de Andrade. Olha no dicionário isso aí. Ah! Que é essa palavra aí que você tá falando? É o quê? Não sei. Dá uma olhada no dicionário. Cara, isso é meu pai. Nossa, que maravilhoso isso. Seu Edson fez isso contigo já? Mas assim, ó. Não. Puta, no quinto merda, porquê... No quinto, você cidadão pega. Hispana. É verdade. E você pega quando o cara não tem realmente conteúdo e ele começa a inventar. E aí é no quinto porquê que vem o juízo de valor. Não, porque eu acho que, que você é ruim ainda. Então, cara, eu acho que eu era não, muito... Eu não quero nessa, não. Eu tive filhos, cara. Pode chegar, você vai acabar chegando até o 20º mesmo. Por quê? Pode ser. Assim, porque essa merda aí mesmo. Eu quero. Foda-se. Porque você é um otário, né? Entendeu? Então, o Grola já parte pro juízo de valor desde a primeira. Que é pra não ter erro, porque a partir do juízo de valor você não consegue discutir mais, né, cara? Acabou. Cê, uma coisa não, do por método... Quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Que tá sim. Bom, mano. Vai tomar no cu. Mas vai uma lá, coisa, chance. Depois de muito tempo uma pessoa fazendo isso com você, você passa a fazer isso consigo mesma. Isso aí é, que você começa a duvidar de tudo. E cadê o problema nisso? É, você tá sair um pouquinho da realidade. Isso é bem discordiano no sentido de iluminar o outro, né? É. Meu pai é discordiano? O ministro dubitator. Eu não espero menos dele. Pra dar luz à vossa criatura, eu espero mesmo. Sou eu aqui, sou eu aqui. Não queria falar nada, não. Eu falo que eu tenho a maior curiosidade de conhecer os irmãos por causa disso, né? Ver como é que é a família tá. Mas a minha função nesse podcast é provocar, ué. É provocar vocês. E aí o ouvinte fica com raiva de mim. Provocar. Culpa do ouvinte? Você é o Abujanra do Magicano. Provocando. Por que você tá no Abujanra? Porque tinha um programa maravilhoso dele. Por que tinha um programa maravilhoso? Enquanto o Abujanra tá bom. O problema é quando virar o Cazé, né? Tem uma anedota que se conta na ciência da computação, que é da inteligência artificial, uma das primeiras que tentou passar no teste de Turing, que era chamado de o psicanalista. E basicamente você falava uma parada, ele refraseava o que você tinha falado, colocando um porquê. Então, peraí, vamos só falar. Teste de Turing é um teste de... quando uma teste inteligência... pra tentar validar se uma inteligência artificial passa por humana ou não. A pessoa não tá vendo quem tá não digitando. Tá vendo, tá conversando com um terminal de computador e pode ser uma pessoa, pode ser um computador do outro lado. E acho que o teste de Turing, menos de 30% das pessoas que conversarem tem que dizer que é um computador. Se 70% ou mais falar que é uma pessoa, o negócio passou. E o psicanalista era uma parada que... Keller, fala um problema qualquer. Eu tenho prisão de ventre. Keller, por que você tem prisão de ventre? Eu acho que eu tenho prisão de ventre porque eu tenho um problema com o meu cachorro. Por que você tem um problema com o seu cachorro? Talvez seja porque ele caga no chão e eu não quero cagar porque eu sei da sujeira que faz. Por que você sabe disso? Porque... Aí vai, entendi. É, entendeu? É, parece ura de operadora de telefonia. Beijo, Judite, né? Judite, sua caralhuda do caralho. Mas você não respondeu. Como não cair? Cara, então, pra mim isso aqui não... Eu não, assim, primeiro porque eu sou um fudido, eu esbarrei com poucos guardiões de portal ao longo da vida, assim. Ou talvez você ignorou todos. Nem percebeu que era. É possível. Ai, eu acho que você ignorou, cara. É possível. Sumariamente, todo mundo passa toda hora. É, mas então você na educação, sendo professor, do jeito que você é, tendo que lidar com o sistema, você lida com o guardião de portal o tempo inteiro, Kelly. Caralho, eu cago na boca dessa galera aí, velho. Então... beleza, obrigado. Mas eu acho que assim, cara, essa questão do porquê, do falar porquê em relação ao guardião de portal é fácil. Eu quero ver você me responder como é que você não cai no isqueirinho de portal. Ah, isso aí não tem jeito, cara. Aí é uma questão de índole, Grola. Não, é questão de bom senso, não. Porque se o isqueirinho for muito isqueirinho, for um isqueirinho habilidoso, a pessoa tem que ter muito sangue frio pra não cair. Então, chegamos. Porque a pessoa já chega na porta com a intenção de entrar. É. Se o cara fala vai... É, o problema é que eu... Pra baixo é mais por fácil. Por aqui, ó. Inclusive, temos um cupom de 30%. Apareceu agora o meme lá do Thiago Ventura. Qual? Ô, Leônidas. Só pra nós saber aí quantos que é essa guerra. E nós já vamos mesmo. A gente já tá indo, né? Mas fala aí. Quantos que é mesmo, Leônidas? Então você tá falando que... É o segredo ou a técnica para você, na hora que você dá de cara com um guardião de portal, é conhece-te mesmo? É, acho que vale. Cara, saiba o que você quer, clássico, pese as palavras da pessoa, veja se faz sentido o que a pessoa está falando, pense se você está preparado ou não, pense se o benefício supera o potencial... merda que você vai encarar. Às vezes nunca espera. Ou não. Identifique se tudo isso é só medo. Mas no fim das contas vai. Se identifique que é medo. E às vezes vai com medo mesmo. Vai. Porque, vai. Assim, os meus guardiões de portal foram eu mesma. Se entendeu? Não, olha, foi a parte psicológica. Deixa eu até Então, se você identificar que aquilo é uma parte de você, se você identificar que aquilo é só medo, se você colocar nome naquilo, se você colocar uma cara naquilo, é mais fácil de você lidar com. É, eu vou meio que botar meio que repetindo isso que você está dizendo, no fim das contas, que eu acho que você... Vai lá, me explain. Manda agora pra gente. Explain. Porque você respondeu assim, assim muito bem mesmo. Mas o medo, ele é um limitador, né? Ele é um limitador, mas ele precisa ser superado. Se não arrisca a tua vida, tipo, você não tá arriscando sua integridade física. Ah, você tá arriscando a minha integridade psicológica. Cara, viver arrisca a integridade psicológica. Aí eu volto, né, pra aquilo que eu falei então, no começo do episódio. É. Que, cara, que cagada que você pode fazer que vai ser irreversível. Você não tá arriscando a tua integridade física e você tá razoavelmente confiante daquilo que tá sendo feito. Vou dar um exemplo de novo do Enochiano, que eu fiquei com o cu na mão quando eu fiz. Rolou comigo recentemente, mas enfim, continua. Então, eu tava com o cu na mão quando eu fiz. Porra, mas quem passou essa merda pra gente fazer foi o Ulisses. Se tem um cara que dá botafé no que tá falando do Enochiano, é o cara. Você entendeu? Eu tava dentro da minha casa, não tinha ninguém, na puta segurança, as facas guardadas. E lá dentro do quarto. Então, o que vai acontecer aqui, cara? Ah, vai manifestar um anjo. Beleza, da hora. Tem que não há evolução dentro da área de conforto. Exato, não tem. Então, tudo bem, vai embora. E assim, fazer goiaça na praia? Que mal que pode dar? Ah, isso, já assistiu. Afogar no mar. Já assistiu Uma Noite Alucinante? Você gosta de filme de terror? Você já viu Uma Noite Alucinante? Cara, gosto. Você já viu alguma acontecendo? Cara, eu preciso te mandar uma mensagem. Então, que os meus alunos mandaram. Os meus alunos mandaram. Não citar essa porra, não. Isso aí não, consequência de... Mas, depois eu mando. Estupidez. É uma coisa real que aconteceu, que é um plot daquele filme de terror que a gente começa a assistir. Você fala, nossa, velho, quem faria isso? E a galera fez. Quem seria o estúpido o suficiente pra fazer esta merda? Aí eu falo bem feito, mas... Resumo da história. Tá todo mundo vivo? Tá todo mundo vivo. Tá, mas tá tendo algumas questões com a pessoa na casa. Alguma coisa irreversível? Não, eu resolvo isso aí com medo. Não dá pra saber. 20 gramas de pó. Eu não resolveria. Mas... Então tá tudo certo, cara. Macumba, resolvo três vezes. Um maço de sálvia. Resolvo isso aí rapidão. Então tá tudo certo, cara. Não, vou resolver? Não, peraí. No harm done. Mas aí pergunta. Eles não. Eles conhecem o Kelly. Tá tudo certo. Você vai resolver? Eu tenho uma pergunta. Eles aprenderam alguma coisa com isso? Tenho minhas dúvidas. Não, porque você falou que eles queriam fazer outro negócio logo em seguida. Não, cara, a galera nada na merda, assim. Então, cara, se a pessoa nada... Se a pessoa nada na merda, ela não tá se importando com problema, a merda que deu. Então a tá culpa tudo bem. É uma, que é do Keller. Não é minha, não tem nada a ver mais se disso. O Keller se nega, se o Keller se nega a ajudar, a pessoa não faz. Me lembre de falar uma parada do Matheus depois em off. Lembre-se, Matheus. Lembre-se disso. Tem um grande ensinamento de uma amiga minha. Beijo, Vanessa. Que ela falava assim: pra tudo na vida, pensa, quando você tiver muito medo de fazer, pensa nos três maiores limitadores. Número um, vou morrer. Bom, não. Então, ficou o senhor. Vou ser preso. Menos um. Vou jogar o nome da família por 15 gerações numa tamanha desgraça que eu não consigo comprar nada, que o nome vai estar no Serasa, PC, meu filho, meu bisneto. Não, então faz, velho. Não vai ser ruim. Então, repassando. Oh. Vai morrer? Vai ser preso? Tem um quarto? Vai ser preso? Vai desgraçar o nome da família? Qual muito o quarto? Sabe essa mina, hein? Vai vir algum bandido profissional atrás de mim? Ixi, aí é. Quase não vai morrer. Eu tô pra te falar. Não, mas pode só quebrar as pernas. Eu tô pra te falar que eu já tive situações que tinha todas as paradas e eu fiz, tá ligado? Eu tô no meio. Mas você não refletiu. Hoje não. Jamais, assim. Mas você se arrepende de alguma coisa? Porra nenhuma. Não arrependo de nada. O guardião de portal do Kelly tá quebrado. Esse é o problema. Mas assim, hoje, cara, mas não chego nem perto, assim. Porra, mas nem fudendo, porque foi sorte mesmo. Ou o SAG dele é muito bom. O SAG tá tudo fudido, né? Eu tô inteiro, o SAG tá fudido. O guardião de portal dele falou assim, cara, eu vou virar isqueirinho, que é mais legal, tá ligado? O SAG do Keller é tipo o retrato de Dorian Gray, né? Arrebentado, né? O Keller inteirão lindo aqui do lado. E o SAG todo estrupiado. Capa da gaita. Não basta você me destruir no Magic. Tá fazendo, tem que fazer isso mesmo. Tá fazendo a Juliana explaining em cima de você, Andrei. É difícil ser homem. É muito difícil ser homem aqui nessa vida, mano. É muito difícil. É muito privilégio aí dessas mulheres. O guardião de portal dos 40 servidores, ele vai me dar problema? Isso é legal, sempre tem algum imbecil. Eu acho que o pessoal não entendeu bem é... como é que funciona ele a ideia de servidor. Ele já escreveu. Posso traduzir? Posso então assim, eu não vou explicar porque, enfim, não sou o dono, foda-se. Mas eu posso tentar entender então o que é o guardião de portal vem do ele é o gatekeeper, certo? Certo. Ele tá mais para porteiro do que de fato um guardião de portal desse termo que a gente ele tá é falando. O dono da chave. É. Na verdade, ele mais abre caminho do que outra coisa. Ele é o síndico. Tá lá. Mas dá pra usar pra fechar o caminho dos outros. É, ele tá lá com a porta fechada e falou assim: você quer entrar? Trouxe um agrado. Mas uma vela preta, o cara, nome da pessoa. O guardião de portal é um Legba, é um Exu, é isso. É outra parada. Não entra aqui no rolê. É só olhar no desenho dele, né? Ele está mostrando para você, tipo, plim, tem uma chavinha. Ele tá com a chavinha na mão e te mostrando. Tá flutuando tal qual no He-Man. Ele não tá com a mãozinha estendida e mão aberta ele falando, não, pare. Ele não tá com a chave pendurada numa correntinha no pescoço pra dentro da camisa. Sim. Você que tá em São Paulo, faz uma evocação, ou até invocação mesmo desse cara, dentro da Catedral de São Bento, que é o outro santo chaveiro, fica a dica. Verdade. Vai dar certo, amigo. Filma. Manda pra nós. Os monges cantando e você chamando. São Pedro não é chaveiro também? É, também. É que São Bento tem é igreja mar, de São Pedro aqui? Não, por isso que eu tô falando São Bento, tá porque tá aqui. É, vamos lá. É, puxa as perguntinhas então, Ju. Vamos lá, então. Olha, tem uma pergunta bastante interessante, que eu acho que nós não falamos exatamente disso, mas é breve de responder, do Richard Carvalho da Silva. Ele tá perguntando se uma ordalha é um guardião de portal. Mordalha pode ser uma espécie de guardião de portal? Não, a ordalha de fora, é de fora você pode ver. É um desafio, acho que tá é mais por uma pica que você tem que resolver. Acho que é mais uma técnica de crescimento. Mas quem tá fora vê assim, quem tá fora pode ver como guardião de portal. É um obstáculo, né? Pode se enganar. Ah, meu pessoal quer o quê? Pegar o caminho pavimentado, bonito e com um tempo bom e andando o tempo todo? É mesmo, Lívia? Porra! É mesmo, Lívia? A vida não é assim. É mesmo, Lívia? Como que a Lívia... Ou como que a vida é, a Lívia? A vida é um cu preto. Na verdade, as pessoas querem tudo isso aí. Você vai me fazer graça. Cortar essa porra de novo. Você pode. Caralho. Vou dar até um gritinho pra você achar. Assim você tem vai que ver escrever uma macro pro Andrei cortar a Lívia falando que a vida é um cu preto. Não, o que tal... No gritinho, hein? No gritinho você pode ir lá que tá no gráfico estourando. Obrigado, Maria. Vamos, vai. Eu tô pulando algumas perguntas aqui que a gente já respondeu, tá? São idiotas, não são. Não é disso não que a gente já falou. Mas olha só, tem um relato do Alessandro de Credico, muito simpático ele. Tá falando assim, ele teve uma experiência, vamos lá falar dos caminhos, né? Ele estava fazendo uma viagem entre Malkut e Exod. Exódia? Exod. Ah, desculpa. Proibido. Fui parar dentro da lua e lá... Tinha uma moça maravilhosa, vestida de azul, sentada num trono de pedra magnífico. Muitas vozes ficavam sussurrando no meu ouvido, tipo o Stranger Things lá. Ou Lost. Essa moça me mostrava o sol. E dizia que era para eu passar por ela e chegar até o sol. Mas antes, era preciso que eu calasse todos esses sussurrinhos. Seria ela um guardião de portal? E aí eu já digo... Ela não. Ela tá te mostrando o caminho, rapaz. Eu acho que quem era o guardião de portal era a voz. Ou as vozes. Você tem que ficar preocupado com o caminho que liga direto guardião de Exódio pra... Guardião de portal é o fato de você não ter um foguete pra atravessar essa merda. Que é o mesmo caminho, que é o mesmo caminho que você aqui, que coloca a tua mente lá, pode colocar o resto também, né? É, cara, não. A terra dos sonhos e dos mortos é o mesmo. Dois palitos. Terraplanista já ensinou, faz um foguete. Mas isso aí, na verdade, é o pé... Saúde. Obrigado. A rota 32, né? O caminho de Malkut para Exódia é o primeiro caminho. Todo você mundo não confronta ele, você não faz nada. É. Agora, eu não, não mas sei. Me parece que a pessoa conseguiu numa boa. Não, ela não chegou dentro da lua. Esse é o ponto. O caminho foi percorrido, ela estava dentro da esfera. Esse caminho, as pessoas aqui encaram ele como uma coisa complexa demais. Mas você atravessa esse caminho. Se você. Tem qualquer trabalho. Se você dorme criativo, e sonha, você já tá lá. Se você tem qualquer trabalho criativo durante o dia, você atravessa e vai e volta para esse caminho o tempo todo. Uhum. Porque a questão que ele fez, talvez isso dentro de um rito mais magístico mesmo. Agora, não sei quais são os seus paradigmas, mas a tua vida de visualização me parece uma manifestação de Iemanjá. Que é, teoricamente, o orixá que se relacionaria com o Exode. Faz todo sentido, ela tá na lua nesse caso. Agora, o guardião de portal, na verdade, não é ela. Ela só tá te avisando, irmão. Cala a boca desse guardião aí, senão você tá fudido. O que a Ju falou tá correto. E o caminho da lua pra ir pra Tiferet, ele é um caminho um pouquinho polêmico, assim, e complicado de fazer. Mas, porque, teoricamente, você tem que passar pelas outras duas antes, exato. Né? Então, assim, mas aí ele tá usando... você sabe o caminho pavimentadinho? Cabala é um caminho extremamente bem pavimentado, assim, saca? Você tem vários caminhos que não são numerados, que não são... que dá pra mim ir, sei lá, de Malkuth direto pra Binar. Pra Binar, se quiser, não tem problema. É que é um caminho esburacado, né? Uma estrada desgraçada, é uma floresta do inferno, então é meio complicado. Mas como o mapa é muito útil pra fazer viagem, mapa pra fazer viagem astral, essas porra toda, é extremamente bem pavimentado. É que assim, é complexo, por exemplo, esse salto que ele quer fazer. É Malkuth, Exode, Tiferet. Certo? Se você já passou por Rod e por Pina... é aquela história. Meu, você tem uma rota pra chegar no lugar, certo? Você fez esse caminho. Nesses caminhos complicados que você fez, você descobre um monte de atalho. Mas você só descobre esse monte de atalho porque você já fez o complicado. Depois você pode fazer o fast travel do joguinho. Não, ali eu já fui, eu vou direto. E mesmo assim... quer falar, Ju? Sim. Mas não sei se posso falar Mas isso. Dá pra fazer o caminho do meio, na moralzinha. Não, agora eu quero saber que a Ju não tá com medo de falar. Pode falar, vai ter, pode sim. Não, pra quem tá começando pode... não, mas... Depois que você já fez os outros, foda-se. Talvez tenha que cortar. É o mesmo caso do ouvinte que falou que é super novato e ele quer um símbolo, ele quer uma runa que ele jogue no chão e faça um banimento. Mano, primeiro aprende a fazer o bagulho, que aí tu vai aprender a sistemática, e aí depois, quando você aprender como é que isso funciona, como é que isso se manifesta, aí com esse... conhecimento, tu faz bagulho. Não precisa nem cortar isso, não. É uma coisa que o cara acabei de aprender a programar, quero fazer um sistema operacional. Vai você lá, pode irmão. Conseguir? Pode. Mas pode conseguir. Não pode, velho. Você pode, só contrata a gente que faz pra você. Aí sim. O cara vai penar. O cara vai se fuder. O cara vai gastar o triplo do tempo que gastaria. Não, mas ele quer pra amanhã. Mas aí manda tomar no Magic Express. O cara tá falando com a Gil. Mas assim, o que ele perguntou, tipo, bom, tem várias coisas que a gente pode falar disso daí, mas o que ele perguntou é se ela era guardiã de portal. Não, ela não é. São as vozes. Eu acho que ela tá mais pra mentor. Eu também. Ela mostrou o caminho, ela falou, você tem que chegar ali, rapazinho, mas cala essa boca aí do Galvão Bueno. Tipo, você tem que chegar ali, mas só chega lá se tu... Eu acho que talvez você não tenha deixado claro no post, eu não sei se é isso. Que tipo de guardião de portal você tava falando? Que ele poderia estar confundindo com gatekeeper. A gente nem sabe. Não, tem muito... a gente não decidiu isso aqui, né? Eu sei, não, bicho. Não, mas eu acho que pelo andamento magicano que a gente já falou e a gente já usa essa expressão, eu acho que... Tá, ok. Ou talvez ele tenha escrito errado. Era elas e não ela, das vozes. Enfim, as vozes são... Ó, a Daniela Lima levantou a seguinte pergunta. Eu estava discutindo ontem com uma galera sobre as pessoas... profanas, entre aspas, que vão fazer Goécia na praia, Goécia, ou criar barra, usar servidor para resolver problemas básicos da vida. Na minha humilde opinião, eu acho que o correto nessa hora é bancar o guardião de portal e falar para a pessoa não se envolver com essas coisas. Mas outros que estavam na discussão me disseram que isso é impedir o desenvolvimento da pessoa, que ela precisa aprender, ter as próprias experiências. Eu vou discordar da Daniela só um comecinho aqui, que eu acho que começou meio errado aqui, que é o lance assim. Eu uso o servidor, eu uso o Goécia para resolver o problema básico da vida. A magia é feita para resolver a treta básica da vida. Eu já discordo. Sabe o que você falou da tua amiga, que tem as três diretrizes lá? Vamos morrer. Vamos. Como é que ela morreu? Vanessa. São as três leis de Vanessa. Três leis de Vanessa. Vai morrer? Não, vai morrer? Se morrer, aí melhor não. Vai ser preso? Se correr risco de ser preso, melhor não. Você vai desgraçar a família. Vai desgraçar o nome da família, que nunca mais a família tá com o nome do Serasa Forever. Eu acho que a gente Astral, né? Serasa Astral. Desculpa, qual que é seu sobrenome? É Fratelli. Fratelli aqui não, se puder. Eu levanto Mas peraí, deixa eu terminar o raciocínio. Eu acho que a gente pode aplicar as leis de Vanessa ao contrário. Você tá vendo a pessoa fazer um negócio no seu lado. Tipo, vai matar? Ok. Vai ser presa? Vai ferrar o nome da família? Vai ferrar... Principalmente, vai ferrar você junto no processo. Be happy, né? Não é seu circo, não são seus macacos. Não te pedir opinião, deixa lá. Eu vou levantar um outro problema no questionamento dela. Uhum. É, aí falando diretamente pra, pra menina aí que fez, levantou, que estava na discussão. Então, tipo, quem é você pra definir o que, quem é profano? Eu pensei nisso, mas eu achei enquanto melhor não entrar. Enquanto a Juliana tava falando, eu tava pensando, ok, quem são os sagrados aí nessa exatamente, história? Exatamente, quem é sagrado, quem é profano? Eu sou sagrado. Ah, porque o cara só leu o livro dos 40 servidores. Legal, então vamos dizer que ele já tem uma iniciação nos 40 servidores. Quem é você pra dizer que o cara é profano? Ah, mas eu não quis entrar nem nessa discussão, porque essa daí precisa de muita cerveja e alguns dias de bar. Mas esse é o grande de um lado a gente tem alguém que sabe o que é Goécia, do outro a gente tem alguém que sabe o que é Goécia e sabe o que é Goécia. E quem é mais profano que o outro? É, como é que tá tua ficha aí? Mostra tua ficha aí, PG, pra mim. O que é profano? Tá fora, né? Quem tá fora aí? Quem tá fora aí? É, eu acho que esse tipo de raciocínio aí... Acho que tá melhor errado, a gente nem entrar. Não, mas vai que a pessoa também é iniciada, né? Vai que a pessoa é iniciada. De ordem, de alguma ordem. Não quer dizer muita coisa. Não, e outra coisa, brother. Se a pessoa... De que serve essa porra de servidor igual esse, o caralho? Isso não é pra usar. E outra coisa, se a pessoa tá usando demais, ela vai descobrir na marra que ela tá usando demais. O problema é ter muleta, né? A gente fica falando assim, vai na exposição do Egito. Nossa, que linda, né? A exposição do Egito. Olha como as pessoas faziam magia no dia a dia. Olha como era bonito. Todo mundo fazia os bagulhos. Todo mundo tinha um pezinho lá. Então, quando você fala que não é pra resolver as coisas do dia a dia com magia, você tá se afastando cada vez mais de uma coisa que você queria. Que você queria almejar. Mas que você queria fazer. Eu vou dar um exemplo aqui de uma coisa que é triste. Ih, vai. Eita. Eu conheci uma mulher já mais velha, devia ter seus 60 anos, e ela entrou nessa da bruxaria muito jovem, e ela não soube quando parar. E ela tava num estado, quando eu a conheci, que ela ficava o tempo todo, quando você não tava olhando pra ela, ela tava falando sozinha, conversando com a parede, e fazendo sigilo na areia, no chão, e foda-se. A vida dela virou mágica de uma forma... que ela não sabia mais distinguir o que era causa, o que era efeito. E cara... Ela quebrou o velho da Matrix. Então. E pra mim, nos dois mundos. Pra mim, essa é a pessoa que passou um pouco do limite. Não sou eu que vou dizer pra não passar. E também não conseguiria, mesmo que eu acompanhasse a vida dessa pessoa do lado, saber qual foi o ponto em que ela passou do limite. Mas pra mim, o problemático é usar como muleta. Então, você mas não aí... saber lidar com seus problemas de outra forma. Mas aí, Vinícius, você como um guardião de portal, você não sabe que ela ali virou o Neo da Matrix e ela tá cagando pro seu julgamento. Ela tava cagando, de verdade. Tava mesmo. Então, sim, a gente estamos concordando. Inclusive, é capaz dela fazer sigilo com cocô. Bem ainda, funcional. Sim, e vai falar, você não quer mexer pegar nisso? Pegar os cocôzinhos da Amy e fazer umas forminhas assim. Tem gente que não quer fazer com menstruação. E aí? Olha aí. Acha sujo. Então, mais uma vez. Enfim, quem sou eu? Quem sou eu pra julgar? E essa pessoa talvez esteja iluminada. Mas... talvez esteja iluminada. Eu acho que é possível. Mas eu achei triste de ver. É meio a concepção, né? De forma alguma eu falei, poxa, não, você tá toda errada. Eu acho que o meu parâmetro é você tem que ser funcional na vida, você entendeu? Sua vida tem que ser funcional. Assim, a não ser, sei lá, você tá... Ah, mas isso é Keller. Tipo, não, sou eu, Keller, exatamente. Keller, isso é um dos indícios de vício. É, lógico. Já diria o meu pequeno. Está atrapalhando a sua vida? Se tá atrapalhando a sua vida, é uma coisa que é preciso tratar. É, deixa eu dar uma vírgula. A não ser que, sei lá, você seja a Enya. Você tá com dinheiro pra caralho, comprou um castelo na Escócia, encheu de gato ali dentro e foda-se. Aí a desconta tá paga, foda-se. Aí você vive. Eu vou falar um negócio que uma vez eu mencionei num grupo e que é interessante. Que é o seguinte: se a tua fé começou a atrapalhar a tua vida, é melhor você começar a repensar a tua fé. Mas é porque o nosso parâmetro é a vida, né? O nosso parâmetro é viver bem. O nosso parâmetro é... Mas é que assim, eu acho que aqui ninguém mais tem a inocência de acreditar que, nossa, nós vamos nos iluminar. Velho, o único iluminado que eu conheço é o Frater Enel. Que se ele quiser, ele chega aqui na porta e apaga todas as luzes dessa porra. Entendeu? Então não vem com esse papinho de, ai, nossa, eu quero ser iluminado. Iluminado é uma puta que pariu, velho. Traduz pra galera que não é de São Paulo. Pra quem não é de São Paulo, é o Frater... Não. É no Frater Rio de Janeiro, Light. É Light, né? É o Frater Light. Tinha um outro que é no Nordeste também. É, entendeu? Antes era o... Cepel, né? Antes Frater era o Frater... É o Frater AS. Eu sou tão... Mudou pra Frater Enel. Muito antigamente era o Frater Eletropaulo. Eu sou Frater Ampla, pra quem é do interior. Deixa eu falar. É iluminadão, vai, cara. Vai, Keller. Eu sou tão otaku merda que você falou de Enel, eu lembrei de um personagem de One Piece. Credo. Olha. Desculpa, mundo. Sim, mas aí o... Vai de cada um a dizer assim, está atrapalhando a sua vida, isso é uma decisão pessoal. Se está atrapalhando ou não, só você pode dizer se aquilo ali está ok para você ou não. Mas é aquela coisa que você sempre fala, Lívia, que bom senso é o superpoder da vida real. É, tem gente que não tem. Não. Então, por exemplo, tem gente que, por exemplo, o ano inteiro, ah, eu quero me desenvolver. Vai lá, pode dizer, quero me desenvolver. Puta, porque é legal, porque eu quero incorporar o cara da 4. Aí você fala, pô, tá legal, tem a gira de desenvolvimento assim, assim, semanalmente, todo dia, à noite e tal. Ah, mas eu tenho faculdade. Então, irmão, você pensou que você só tem um tempo pra resolver as coisas? Se agora você tá fazendo faculdade, não é hora de você se desenvolver na macumba. É, respira. Faz a porra da tua faculdade e lá na frente você vai pensar o que... Coloca os problemas em filindiana. Filinhas, é. Então, se não quiser abandonar esse aspecto da sua vida, frequente o centro outro dia que você possa, um fim de semana. Sim, vem nas giras normais, continua participando e tal, e depois que você se formar, aí você vai. Pra não perder o contato. Exatamente, entendeu? Sim. Agora... Senão, inclusive, é, foda, é capaz de, nesse período, você descobrir que não era isso que você queria. É, deixa eu... É, aí vai namorar, aí vai esquecer essa porra inteira. É, não, mas deixa eu mandar mensagem, então, pra ouvinte que fez o comentário, que a gente tá comentando, que é, tipo assim, mano... Que é a Daniela Lima. Tinha que dar parabéns pela formatura de alguém. Não, eu vou mandar vídeo. Ah. O moço pediu pra eu mandar vídeo. Caralho, o que vocês estão falando, bicho? Nada. Ignora. Nada. Caralho. Vou dar um outro gritinho pra você achar. Acabou. Penumbra aqui. Agora é magicando aqui esse horário, caralho. Manda salve. Manda salve isso aqui agora? Salve. Tá pagando? Não, é R$400. Não, só queria deixar que, tipo assim, a gente não vai chegar em conclusão nenhuma, a gente tá fazendo levantamentos. Sim, estudo de caso. Porque. Às vezes a gente coloca uma mensagem e a gente não tá claro, porque a gente não conhece você, não conhece a tua história, não conhece as paradas, então é sempre bom não falar. Não conhece que... o que você ouve, a situação que você tava vendo. É, de repente a pessoa podia morrer, podia ser presa. E podia desgraçar todo mundo em volta. E às vezes, dependendo de como foi, a gente podia até concordar com você se a gente tivesse mais informação quanto em relação a isso. Mas a gente só um levantamento que é pra você pensar e pra todo mundo pensar também, né? Só pra... A gente tá usando a tua palavra. Não é pra o ouvinte ficar com medo de que, ah, que vai, a gente vai escrotizar. A gente vai escrotizar. Eu tô aqui cagando regras, sim. Eu achei ótimo que o Caio San falou assim: os padres católicos foram os primeiros guardiões de portal. Afinal, quem nunca ouviu a frase "isso é um mistério de Deus"? Isso é o super trunfo que o padre pode jogar na hora que ele não sabe mais o que dizer pra você. Que acontece bem rápido, né? Antes do quinto. O terceiro já tá rolando já. A Meg fez um relato aqui, bem rapidinho, falando sobre guardiões de portais. Ela fala assim: olha, espero que os colegas do grupo que sejam evangélicos não considerem isso um ataque pessoal. Mas todo guardião de portal físico, entre aspas, que eu encontrei eram evangélicos. E o discurso costumava ser sempre: eu não entendo nada disso, mas é errado. Isso não funciona, ou isso tem que parar. Logo depois de ver um livro meu, um anel, um penduricalho, ouvi uma palavra minha. Nem sempre direcionada a eles. Afinal, quem convidou? Minha resposta é: se você não entende nada, você não entende nada. Como pode julgar? Então, já guardião de portal mental foi algo me convidando pra fazer um rolê do Kleber. Tipo o Diabinho e o Anjinho. Olha lá, Lívia. Esse daí é o isqueirinho de portal. E aí ela falou que era um rolê que poderia ferrar a minha capacidade espiritual. Mas aí deu uma segurada. O que mais tá me deixando bugado nesse relato é: caraca, não tem evangélico nos padrinhos do Magicando. Tem. Acho que pode ter. É possível. Evangélico, perca o que vai ouvindo a gente. Nem todo evangélico é mongoloide. Verdade. Mas vários mongoloides. Mas é uma proporção assim. Não, mano. Não, esse negócio, Andrei, te cortando rapidinho. Esse negócio de dar opinião. Eu não sei de nada, mas minha opinião é essa. Ninguém te perguntou primeiro. Esse é o podcast, né? Isso aí. Você acabou de definir. Tipo, ninguém perguntou sobre o Guardião de Portal. Eu acordei de manhã e resolvi falar. Isso aí é o podcast. Então, não tem isso jeito. É o podcast. E eu até esqueci o raciocínio que eu ia fazer. Razão de três. Nossa, é isso aí. Acho que pode te ajudar a lembrar. A gente discutiu isso. Mas, por exemplo, né? Eu vou juntar os dois aqui. A Luísa dos Santos falou assim: como é que eu posso dar um conselho para alguém de que algo pode ser perigoso e não entrar no guardião de portal, na figura do guardião de portal? E o Matheus Espina falou assim: e na possibilidade de eu mesmo ser o meu guardião de portal, será que uma ajuda externa, o isqueirinho não é importante? Sim. Se eu mesmo sou o meu guardião de portal? Mentor, às vezes, é importante nisso. Mentor importante, o isqueirinho importante, a lei de Vanessa também é importante. Todo mundo tem uma função social nesse fim de semana. Eu vou mandar mensagem pra ela falando disso. Lei de Vanessa. Porque eles perguntaram aí assim, ah, como não cair? Primeiro, perguntaram sua opinião. Se perguntaram sua opinião, você tem um passe livre para dar sua opinião. Beleza? Se você quer deixar bem claro o seu, tipo, no final, você pode dar a sua opinião. Que é a lei de Jean aí que você falou. É. Vírgula, que é a lei do Jean. Faz o que tu quer. Mas faz o que tu quer. Eu, não, mas eu posso estar errado. Vírgula ou não. Entendeu? Uhum. Calma aí, repete de novo, Kelly, que eu não escutei. Então o Andrei tava certo. Repete de novo. Ó, oh, não, calma, deixa eu descolocar. Calma aí. Repete de novo, por favor, cara. Não, bota efeito, não. Então, o Andrei estava certo. Isso vai virar vírgula sonora. Se não virar, perdeu, hein, Andrei? Então, e tem a aplicação da lei de Vanessa, que é: você tá vendo a situação do seu lado. Tipo, a pessoa vai morrer, vai ser presa, vai cagar a vida de todo mundo em volta. É, eu acho que é isso. A lei de Vanessa aplicada a terceiros, né? É. A Maíra Oliveira, maravilhosa, falou assim, acho que o meu guardião de portal se chama preguiça, porque é ele que me convence em dormir ao invés de estudar. Ah, sim. Sim. Ele é foda. Não. Sim. Não? Não. Desenvolva. A preguiça não é o guardião de portal. A preguiça é o oponente. É o seu inimigo pessoal. Porra, tem um preguiça. Ele não é o. A preguiça é aquele que. É uma constante, não é um exatamente. Momento. Ele é aquele. É o primeiro demônio interior que precisa ser derrotado. Acho que o Grola brigou pra caralho que você vai reconhecer assim de pronto, né? É. O meu tem nome, se chama Boneca. Não, brinca essa porra todo dia, cara. Já falei que o pior demônio que existe é um negócio chamado Snooze. Porra, filha da puta, mano. Para de me acordar, desgraçado. O Tuan Omori falou o seguinte: tem que falar do guardião de sofá ou do guardião de Facebook, kkk. É aquele que fica na poltrona, só comentando post alheio, inferiorizando quem tá usando servidor X ou Y, ou quem não cita autor Z ou W e só sabe julgar, mas ninguém vê fazendo nada de útil. Posso dar minha opinião? Por favor. Antes de qualquer coisa, quero avisar pro Tuan que isso não é com ele, porque principalmente eu sei que o que ele tá falando tem gente que é assim mesmo. Essa pessoa não é um guardião de portal e o errado tá a pessoa que tá escutando. Exato. Por que essa galera não aparece mais pra gente? A pessoa do Facebook não é nem... Essa pessoa, ela não é ninguém! Por que você tá ouvindo ela, seu filho da puta? Calma. Então, peraí, me dá a mão, que eu vou falar por que uma pessoa escuta a galera do Face. Que é o seguinte, não me olha com essa cara, parece que você vai me matar. Eu vou matar alguém. Não sei se você o magnético. Mata o magnético. Cara, as pessoas procuram os grupos... Porque são otários. Elas procuram os grupos porque às vezes elas estão tão desesperadas e elas precisam de algum viés de confirmação ou de alguma coisa de, puta, eu não tô ficando louco. Validação, ou né? Validação que... Às vezes ela pode julgar que aquele grupo inicialmente era um lugar bom e tem pessoas legais, e não tem. Então, mas aí vai a minha questão. O problema, eu não acho que é guardião de portal, porque esse não é sequer o maior problema dessa pessoa. Ela tem tanto problema que ela tá se preocupando porque alguém no Facebook vai falar alguma coisa. Olha o quanto de problema que ela tem que lidar. Só não é nem guardião de portal, porque não chegou nem nesse momento. A pessoa tá parando, tipo assim, ela tá olhando lá no flash, mano, é um sabe o pontinho... Pontinho laranja na onda, que é a batata Ruffles lá da piada, é essa merda lá. E a pessoa tá se preocupando. Mano, isso aí nem eu considero. Eu não considero essa porra um guardião de portal. Tá bom. Isso aí é uma falta. É uma falta de brilho dessa pessoa. Isso, inclusive, se esse é o único problema. É uma xerox do meu esfinge colada na parede. Você é tosquinho. Não é tosquinho. Às vezes as pessoas. Estão chegando no rolê. As pessoas, às vezes, estão sensibilizadas e carentes. Mas o problema é o que está sensibilizando, sim. O que está assim, fazendo... O guardião de portal não é esse. O guardião de portal é outra coisa e você está confundindo efeito com a causa. Tá. Então, deixa só para não soar que é errado o que eu estou querendo falar. A questão é que não seja um problema. É que o problema é que a real é outra. Não é tipo assim, ah, o cara é o meu guardião de portal. Mano, pra começo de conversa, tu tá carente, tu tá procurando atenção, ou tá procurando um lugar pra começar, ou tá procurando... O teu problema é esse. O teu problema é acesso ao conhecimento, não é alguém que tá embarreirando você. Se você tá escutando qualquer merda no Facebook que você não conhece, o problema, mano, não é o guardião de portal. O problema tá muito você antes tá precisando disso. Da rede de proteção nossa lá. Se você tá prestando atenção no que gente de podcast fica falando, meu irmão, você tá muito errado. Ah, mas a gente também. É mais gabarito, né? Nossa, a gente dá cara tapa. É, quem define quem é sagrado e quem é profano? Cara? Eu. Rapaz. Eu ouvi o bluff do pau na mesa. Eu, inclusive... Mas ele decepciona. Eu, inclusive, acho o seguinte. Quer ouvir esse pessoal que não sabe nada e fica falando em podcast aí de magia? De como é que é o nome? Podcast. Ah, tá. Podcast. Quer ouvir, quer entrar no grupo do Facebook e ver o que o cara diz que é pra fazer, o que é pra não fazer? Ouve. Mas depois pensa com a tua própria cabeça. Não pega o que a pessoa disse e falar como regra. Mas aí, pensa, meu amigo. Livre, desculpa. Exercita a tua massa cinzenta. Eu tô enterrando a Juliana professora. Ela tá lá embaixo gritando, desesperada, falando: não faz isso! Você vai falar um absurdo. O cidadão hoje, ele não quer pensar. Ele quer que você dê o bagulho pronto na mão dele. Mas se você não quer pensar, você nunca vai ser um magista. Porque é sair na zona de conforto, é pensar. Essa pessoa já perde todas as esperanças já de cara. Ótimo. Se você não quer exercitar a massa cinzenta, cara, cuidado pra não cair de quatro e começar a apostar. Exatamente, eu vou te falar. Assim, a gente como representante dessa categoria... Credo. Magística na podosfera. Credo. A gente não tem... a gente não tá aqui pra limitar ou dizer que você pode ou não fazer. Embora a gente fala, mano, se você fizer isso, possivelmente, dentro das experiências que a gente já viu, as chances de dar merda são tantas, as chances de dar certo, você tenta e entra na estatística, de um pra um lado pro outro. Né? O máximo que a gente pode fazer é isso. É te falar, olha, baseado nos dados que temos até o presente momento, isso pode dar merda ou não. E que é exclusivo da nossa, primeiro, da nossa visão, do nosso paradigma, sim, das nossas experiências. Todos os exemplos que damos aqui são anedóticos, a gente não está puxando dado de nada. E é isso que eu acho que o pessoal é interessante. Só porque a pessoa acha que tem alguém com o microfone na mão, que a pessoa tem uma verdade, né? Mas é o que a Ju falou também, né? Tipo assim, no mundo em que tem Leandros Carnais que fala, o céu é azul e tem palmas, é isso que as pessoas elas querem validação. Então, não, às vezes é muito difícil para ela chegar no podcast e escutar alguém falando uma hora e meia, duas horas, algo que ela não concorda e fala, não, esses caras estão falando um absurdo. Sendo que na cabeça dela não entra que talvez possa existir pessoas com uma criação diferente, com uma educação diferente, com um paradigma diferente. Então, assim, o problema dessa pessoa é que ela tem que se fuder e... Ela tem que lembrar que, primeiro, magia não é ciência exata. Aliás, tecnicamente, nem ciência é. Se pá, nem existe. Se pá, nem existe. Dê o benefício da dúvida, a gente não sabe se isso aqui existe ou não, ou se a gente só tá louco. Vou bugar, Lívia. Se pá, nem a gente existe. Não. E você nem o Spotify, nem o agregador existe, você não tá ouvindo em nenhum lugar. Estamos aqui não para te dar certeza, mas te dar dúvidas. Muitas. Ah, não, credo. Dúvidas. Aí já tá virando. Dúvidas mais. Muitas dúvidas. Vá para casa e chore nos vídeos. Se quiser, para você que é padrinho magicando, planta a semente do caos nesse programa agora. Hoje, Juliana postou no grupo de padrinhos um texto gigantesco falando de uma empresa que contrata baseado em mapa astral. Cálculo do mapa astral. Digo pra você, a empresa é sua? Não, então o cara contrata baseado no que ele quiser. Foda-se. Concordo, Grom. É, como é que é? Ele só não pode falar isso pra quem quer ouvir. Senta na mesinha, o cara contrata baseado no que ele quiser. Ele só não pode falar isso pra quem quiser. Exatamente, é. Exatamente, ele pode fazer, mas ele pode perguntar: ô, cidadão, qual é a sua data de nascimento mesmo? Sabe como é que eu já tive conhecido de empresas que faziam? Você falava o seguinte: um dos documentos que a gente exige é certidão de nascimento. Ah, mas eu sou casado e tal. Aí se falasse casado, então beleza, você pode preencher essa ficha um pouquinho maior aqui, aí coloca dados do marido, algumas coisinhas assim pra colocar, e pede data de nascimento no meio dos dados, assim. Qual a hora? Foda-se o resto. Não, cara, data de nascimento tá na certidão, tá no RG. Não, mas precisa da hora. Não, precisa da hora, né? Ah. É, porque o cara, pra ver o ascendente, ele precisa da hora. É, mas aí uma pessoa falou no comentário, tipo, ah, mas sem a data de nascimento já dá pra fazer alguma coisa já. Sem a data, não, sem a hora. Hora, mas você não vê o ascendente, mas o ascendente. É. No caso, assim, de uma pessoa que trabalha com você, você vai brilhar. Não, mas no caso, específico do texto, a desculpa do cara que tava fazendo o processo seletivo era não contrato taurino. Ah, cara. Eu não contrato também. Porra, meu irmão é taurino e não saco, hein? É, mas, por exemplo, eu já fiz entrevista de emprego que eles pediam Myers-Briggs. Isso é um Myers-Briggs, é um horóscopo moderno. Exatamente, é a astrologia socialmente aceita. Não, mano, processo de dinâmica, vai tomar no cu. A diferença é que Myers-Briggs faz sentido. Não faz, cara. Para, e olha que eu defendo essa merda para um caralho por causa dos arcanos da corte, mas se você parar pra pensar, assim, ele pode fazer sentido, mas comprovar que aquilo funciona de verdade é não, muito subjetivo. Não, só tô falando, cara, que faz sentido, nada mais. Ah, tá. Aí eu posso concordar. Mas faz sentido... Ao contrário de astrologia. A gente, na verdade, o que a gente pede por sentido é muito, muito baixo, né? Esse nível do que a gente pede por sentido. Faz sentido. A gente, eu sou o cara que assistiu, sei lá, Sword Art Online e fala, nossa, faz sentido. Sim. Então, tipo, o sentido é muito baixo, cara. Você vê, a gente viu... Deixa eu só deixar a mensagem bem clara pra não ter erro em qualquer momento. Em qualquer momento vou mandar só esse trechinho pra pessoa. Se a pessoa acha... Tá escutando aqui, fala, ah, tá cagando regra, tá, ok. Não vou dar opinião, então, porque pode querer ficar 2 horas aqui lambendo teu saco. Então vai tomar não, no lendo, cu. Lendo então vai tomar no seu da cu. Wikipédia, né? Segundo, coisa da Wikipédia. Segundo, a pessoa que acha que a gente tá tentando se fazer referência de alguma coisa, ou tá tentando ser guia de alguém, ou tá tentando dar exemplo. Mano, também vai tomar no teu cu, que esse aqui não é a parada. Vai ouvir lá o nosso manifesto. A gente fala lá desde o primeiro episódio que a gente não tá aqui pra definir o que é certo e o que é errado, é, e que a nossa opinião não vale mais do que a de nenhuma outra pessoa. Exato. E aqui somos amigos que têm algum conhecimento de causa, não somos donos da verdade, estamos dando nossa opinião, e é isso. E pau no teu cu. Pau no teu cu. Eita, dinheiro no meu bolso. Gente. Isso é importante. Posso mandar um beijinho? Acho que acabou já. Tem mais. O Kaique Rua de Azevedo falou assim, todo guardião de portal é necessariamente um pau no cu do caralho. Não. Provei não. Nesse podcast que não. É, porque inclusive tem pessoas que podem vir em torda gentis e acabaram sendo um guardião de portal. Ah, mas às vezes... Enfim, sim, tem, talvez. Tem esse guardião de portal de várias cores e sabores. Tem mesmo. Sim. Às vezes, inclusive, a pessoa tá esperando o guardião de portal porra louca que fala, não, você não pode fazer, quando na verdade ele pode ver, tipo... A mãezinha, a senhorinha. Mas será? Será que não é melhor você fazer um filha, você não acha que você tá exagerando? Um Banco do Brasil, entrar no... O Petrobras acabou de abrir aqui concurso. O concurso seletivo. Putz. Fazer um concursinho. 15 mil. Estabilidade. 15 mil. Tá aí gravando podcast de magia? Que essa porra nem existe. Você vai fazer um concurso, filha da puta. Vai, Ju. Tem só um comentário muito... Porque o restante a gente já passou e respondeu, enfim, não com essas palavras que as pessoas perguntaram, mas a gente tratou de tudo isso. Mas tem uma postagem maravilhosa aqui que dá pra fechar, que é da Nuit. Peraí que eu perdi. Só um minuto. Mas aquela? Pois é, não sei. Aqui tá aqui. Fica toda torta no, na estela? Nuit mandou assim, como mandaram, abre aspas, não mexe com isso... que você não vai saber quicar depois, fecha aspas, sem ativar imediatamente o instinto adolescente do magista iniciante, Google pesquisar. Não entendi. É, você fala assim, não vai que vai dar merda. Agora eu vou. Ah. É o duvido. É quando alguém te manda um duvido. É, então o cara quer que eu ensine a ele como ser um guardião de portal? Não, é efetivo. Não, o magista iniciante... Você tá falando assim, você vai lá e fala pra pessoa, toma um cuidadinho. Sim. Aí imagina, você vai falar assim, agora que eu vou fazer, agora porque deve ser da hora pra caralho. Porque eu sou o João Constantino. Você não vai conseguir fazer isso aí, não. Aí o cara, o quê? Ah, é? Você falou? Eu vou. Filha da puta. É o cara... Foi assim que eu fiz o autactaro, cara. É, às vezes funciona, né? É o cara que... tá confundindo. Ela tem medo que da pessoa que ela tá tendo dar o conselho isso, confunda... Seja instigada. Confunda uma técnica de incentivo com o cuidado conselho. Que pode dar uma merda real. Cara, você pode dizer reverso. Não procure Cthulhu regra 34 no Google, porque você vai se arrepender. É, agora já calma aí, mas eu acho que talvez... Cthulhu regra 34. Não procure. Vou guardar na minha cabeça. Pra jamais digitar isso pra acidente no Google. Não. Não, Juliana. Tem três deixa ela, que eu tô aqui do lado e quero ficar assustado também. Tem três termos banidos aqui nesse podcast. O primeiro é Boku no Pico. Regra 34. O segundo é Furry. Ah, meu Deus. Mas é tão legal. E o terceiro é Boku no Hero Academia. Três coisas que estão... Enfim, é... Não, mas calma aí. Eu acho que tal... Você é um pouco polêmico. Eu acho que talvez, quando mandam, ah, você não é capaz disso, e o cara fala, ah, eu acho que talvez não seja mesmo. Ok. Você realmente quer ensinar uma pessoa dessa? Com tudo de peito. Se você tá só no cutulo de peito, tá bom pra caralho essa sua seleção aí. Desfaz o safe search. Oi, tira da hora isso aqui. Não, tira não. Safe tá search. Safe search não, que tá ficando mais legal aqui. Rapaz, que legal. Duvido se tirar o safe search. Mas isso já fica coisado? Safe search o tempo todo? Não sei. Normalmente, caralho, Juliana, você é doente. É saga. É um desenho de saga. Da hora. Olha aqui a cutulo uma gostosa, mano. Ah, vocês queriam me acabou, assustar. Né? Acabou. É isso. Não, mas vamos responder a coisa da menina. Qual? Que a gente não respondeu. Como não isso? Ela só fez um comentário e deu uma risadinha. É tipo, é uma constatação. Puta merda. Eu vou lá, mesmo que eu seja cuidadosa e não entre no guardião de portal, a pessoa vai ser instigada e vai fazer. Ah, mas aí... Merdadores merdarão. É. Sim. Aí você só tem que pensar se na verdade você tá sendo um guardião ou isqueirinho de portal, né? Porque se você sabe que o cara vai pegar a sua pilha e você faz, você é o isqueirinho. E se você tá falando com uma pessoa aleatória que você não conhece, você, na verdade... É a pessoa que vai decidir, não é você, né? É exatamente. E se, na verdade, o guardião de portal for o Sérgio Malandro? É o guardião da porta do desesperado. Exatamente. Ele vai falar, você pode ir, mas pode... Eu acho que é mais justo, né? Você pode ir, mas pode dar merda. Qual das, três? Mas aí joga na lei da Vanessa e decide. É, exatamente. Um homem vestido de macaco correndo atrás de você. O homem vai macaco. Destruir você? Vai acabar com a sua família? Tem alma no coração, velho. Depende. Olha aí, rapaz. Depende da pica do macaco. Vamos lá, gente. Você queria mandar um beijo, é isso? Ah, sim, posso? Não. Então é isso, gente. Muito obrigado pra todo mundo que ficou... Você é a Xuxa, por acaso? Então, é que eu vou te contar. É que eu tô... Tu tava andando pela Sé, voltando pra casa, pra estação, e aí o maluco olha pra mim assim, eu falei, esse maluco vai me bater. E eu vou bater nesse maluco. Aí ele se aproxima assim, aí eu virei. Aí ele segura minha mão. Aí ele segura meu pinto. Não, segura aí ele mão? Segura a minha mão, e ele fica segurando minha mão por 5 minutos sem falar nada. E eu olhando pra ele, segurando a mão dele, obviamente, o cara bonito e tal. Aí seguramos a mão do outro. Se fosse feio, você não segurava? Que não, você ajoelhou, beijou e falou, Vossa Santidade. Aí, ajoelhou e ufa. Aí a gente ficou uns minutinhos segurando a mão do outro, aí ele olhou e falou assim, minha amiga é muito fã de você. Aí eu falei... Que? Sua amiga tem problema. Não, eu perguntei, tipo... Por quê, né? Porque eu não tava no mindset de podcast, eu tava no mindset, sei lá, voltando do trampo, qualquer merda. Aí ele olhou e falou assim, porque eu ouço Magicando e o Mundo Freak. Eu falei assim, ah, tá. Aí ele falou assim, você pode tirar uma foto? Eu falei, posso, depois de 5 minutos, mão dada, segurando a mão assim um do outro. Né? Acho parado. Que a foto não era pra mim, né? Parado. Aí a gente tirou uma foto e ele mandou uma mensagem. Então eu quero mandar um beijão... Aqui pro Douglas. Não era pra amiga nem fudendo, mano. E pra Dani. Dani é amiga dele. A Dani não existe. É só pro Douglas. Era só pra ele. Imaginária. É só o Douglas. Tudo bem. Douglas e amigo imaginário Dani. Cara, acho que antes de terminar, eu queria começar a campanha aqui. Como é que chama? Pedagogia do quê mesmo? Pedagogia da... Escrotidão. Escrotidão. Cara, a gente tem que montar um crowdfunding aqui. Pro Keller fazer um doutorado. Só em pedagogia. Pedagogia da escrotidão para colocar esse termo na academia formalmente. Ele tem que estar presente, o negócio foi bom. Hoje saiu umas coisas boas aqui, né? Tem que acabar a BNCC. Valdir? Tem que vir a BNCC 2, Pedagogia da Escrotidão. Vamos mudar o paradigma escolar do Brasil. Falar pro Valdir aqui que ele vai ter muito trabalho nesse podcast. Aqui, ah, né? É verdade, porque o Valdir é o. Beijo, Valdir. É o ouvinte que faz o levantamento das pérolas do Magicando. Ah, não. Que podia levar um. Nossa, podia... É um trabalho legal, mas não é puta trabalho, né? Eu tô editando aqui essa porra. Puta trabalho, né? O Valdir quer editar também? A gente podia ter um dicionário de termos, por exemplo, pedagogia da escrotidão, é um termo maravilhoso. Ótimo. A gente poderia ter um dicionário, um glossário dos termos do Magicando. Eu vou fazer até melhor. Já tem, é o Wiki que ninguém usa. Que a gente não usa. A gente tem uma Wikipedia que ninguém usa. Eu vou criar a campanha para todos os ouvintes agora que tiverem... Brio e não tiverem a preguça que eu tenho. Eu duvido! Ouvi tudo de novo. Eu sou guardião. Eu duvido que você entre em cada episódio, reescute e selecione o... Não precisa nem colocar o trecho, coloca só a minutagem no comentário pra gente selecionar e fazer um episódio só de maluquice. Citações caralho, maravilhosas. Só de maluquice. Eu duvido que alguém duvido que você faça isso, velho. Eu duvido que você faça uma turma aí de vida. 10 episódios pra você, 10 pra você, 10 pra você. E cada um e junta e manda. Eu duvido que a pessoa coloque a minutagem certa. Caralho, duvido. O cérebro do ouvindo escorrendo, né, pelo ouvido, esse colarizo. Tá se debatendo no chão. Vamos lá então, gente. Muito obrigado por todo mundo que ficou até aqui. Infelizmente não teve transmissão ao vivo hoje. Mas para você que tá escutando esse podcast maravilhoso aí para vocês, um grande abraço. Oscar no bode e Praise the Sun para todos vocês. Praise the Sun. Você tá passando de do quê? De um podcast? De uma mesa redonda de amigos? Lívia, ela tá bebendo catuaba. Qualquer coisa, eu desligo teu microfone e... Você pede calma, Bueno. Você ganha mais.